Olá, sejam bem-vindos. Este é o nosso primeiro episódio da Liga da Injustiça Social. Eu sou o Bárbaro, mas vocês podem só me chamar de Daniel, ou vocês me chamem do que vocês quiserem, eu tô cagando, não me importa. E comigo tem o pessoal do Boteco of Comics, Quarto Mundo, e também uns pilantra aí que estão aqui, eu não sei porquê. Tô zoando, vocês são meus grupos. Achou na rua. Aqueles gatinhos de rua, tipo, tá ligado? Eu tô precisando gravar um podcast aqui, abrir a porta. Ei, gente. Resgatou meia dúzia de cachorro caramelo. Chega aí. Meia dúzia de cachorro caramelo na rua. Eu pago uma stunite aí pra vocês. Ai, caralho. Vai ter risada de curto. Já tá começando muito bem. Ninguém se apresentou e nem já tá. Eu achando que não ia rir pesado, que nem eu ria no pânico na banda de cara tomando rabo. Ok, bom, mas vamos começar então. Começar lá pro final. Joker! Eu vou. Você? Tá, tutum, tutá, tutum, tutá, tutum. Eu tô viajando, cara. Cuidado pra não tomar um strike de. Não, é isso aí. Quem compôs isso aí tá na cadeia por pedofilia. Eu posso. Caralho, mané. Caraca. É o Gary Glitter. Ele tá, sério, ele tá preso por pedofilia. Ele não pode receber royalties desse som aí, não. Pau no cu dele. Ah, se fodeu. A menos que ele, sei lá, pague a conta aí a gente se fodeu depois. Porque isso pede que eu vou. Aqui é o Joker lá da Quarto Mundo, que tá acostumado a encher o saco de todo mundo, e tô aqui também com o Noturno, se apresenta aí. Aqui é o Noturno, irmão do Joker. É, isso resume ele é o Noturno, irmão do Joker. É o que caralho. É o crossover da vocês década, né? Vocês sabem dar só uma pessoa, sabe? Vocês têm dupla personalidade, de vez em quando vocês vão trocando um com o outro aí. Troca-troca? É verdade. A vontade de botar os clipes assim de Kamen Rider. Mas se falar muito de Kamen Rider, o Gabriel vai aparecer aqui, filho. Aí, o pessoal vai stalkear ele, assim. É, pois é. Eles vão começar a pedir pra ele fazer posts na página dele de Kamen Rider e Yu-Gi-Oh, saca? Falou de Yu-Gi-Oh, já é comigo aqui, porque eu tenho pelo menos uns 7 decks aqui comigo. Aproveita, então se apresenta, Pendragon. Eu sou o Pendragon aqui, o ADM mais recente da Boteco, né? Eu sou um cara que tá arrumando confusão lá, porque sempre tem algum malandro querendo tirar sarro comigo lá, e eu não perdoo não, rapaz. Comigo é assim, eu boto pau na mesa e peço pra meter a boca, não tô nem aí. Você é alfa pra caralho, mano. Ah, eu tô. Olha, tento, gordo, né? Do jeito que eu sou, eu não acho que eu seja alfa. Não, é porque você é. É, que você homem, é só, né, você tá usar o método alfa, é só você estabelecer dominância, velho. Você chegar lá com tipo pose de T. De T. Ai, caralho. Eu sou facilmente influenciável por piadas autistas, então se eu começar a rir. Eu espero que boa parte da nossa audiência também. É capaz que isso aqui acabe atraindo a atenção do rabisco também, porque se pá, a gente acaba virando uma animação grotesca, medonha, e tipo, rapaz. Vamos lá. É. Mas lá, Leprechaun. Ou Leprechaun. Por falar em boteco, eu não sei qual é a pronúncia certa também, não. Leprechaun. É. Eu sou Leprechaun. O imigrante ilegal da Irlanda. membro fundador do Boteco of Comics. Chamado de Marvete pelas DCZ, de DCZ pelas Marvete também. E os normes, tudo me odeia, tudo. Mal sabem eles que eu odeio todo mundo igualmente. Amém, brother. O poliamor é o caralho, rapaz. O negócio é poliódio. Tem ódio, Wiki. Vamos lá. Também pra bagunçar. O dos meus administradores da página lá, igualmente insano. De vez em quando ele desaparece no universo. Eu sou que nem Hunter x Hunter, eu tenho mais tempo off do que tempo on, tá ligado? É o famoso vou comprar cigarro. Sim. O autor de Hunter vs Hunter para de desenhar pra ficar jogando Dragon Age, cara. Também eu sou ADM com o recorde de mais postais excluídas pelo Kuckberg. Já são 5. Opa, tamo aí, eu tenho 4. Hoje ele fez uma postagem muito boa, velho. Eu tô chocado que a Titi ainda não foi bloqueado, porque você entrou no tema delicado. Mas delicado sou eu, mano. Tu viu o tamanho daquela mulher, mano? Aí você fodeu, mano. Porque delicado é esse, botar o... Qual que foi no episódio do South Park? O... Macho, temporada... Alguma coisa... Randy Savage. Sim. Esse episódio eu vi, cara. Na moral, Eu juro que ele fez um post sobre o Randy Savage. Nossa, velho, eu nunca vi tanto câncer e tanta piada num único episódio do South Park, tá ligado? Tipo, parece que eles reuniram tudo num único só funil e deixaram aquilo, velho. Eu nunca me arrependi de ser fã de South Park, na boa. Nossa. É, eu Randy nunca... Savage enfia da porrada nas mulheres também lá. E é engraçado que o Cartman acaba curtindo o cara, velho. É claro, velho. O Cartman... O Cartman é posteiro. O Cartman, cara, ele é chaotic asshole, então ele admira a arte de ser babaca com os outros, saca? São as duas facetas da nossa realidade atual, né? Tem gente que gosta de apanhar de mulher gostosa e tem gente que gosta de bater em mulher trans. Enfim, pessoal, esse episódio vai me dar um trabalho editando, vai ser uma delícia. Tecnicamente, você tá batendo num homem, né? Então tá tranquilo. Mas o pessoal pode simplesmente bater o arquivo lá do ar. Eu tenho uma reclamação pra fazer. Alguém pode aí. Alguém disparou o gatilho dizendo que. Acho que tem uma DM aí que falou que tem mais postagens excluídas. Eu assisto uma página. Na América Latina, que tenha mais postagens excluídas do que a Quarto Mundo. É impossível. Cara, desafio lançado aí, desafio lançado, caralho. É incrível, velho, porque, tipo, toda hora você vai ver que o Joker tá sendo banido na Zona Fantasma, saca? Eu tô imaginando lá, tipo, tô lá mexendo no computador, eu só abro a janela, tá lá o Joker dentro do cristal sendo mandado embora. Mais uma vez. Mais tipo, igual o Zod. Não, tu se liga aquela cena dos Simpsons, que o barman fica tirando o bebum e toda vez o bebum fica voltando. Pronto, é o jogo. É, exato. Só que o barman é o Zuckerberg. Pra vocês terem noção, esses dias o Facebook usou o meu perfil do Facebook, criado em 2010, pessoal, de ser um fake. Me pediram pra me mandar uma foto da minha cara e da minha identidade. Da última vez que fizeram isso comigo, eu mandei uma foto do meu cu. É uma cilada, Bino. É. Cara, quem é que tem um fake criado em 2010 tão consistente assim? Tu tem que perguntar pro moderador o que, que ele quer pra foto, cara. Pra essa porra. Não, ele cara. Ele quer informações pra resolver a voz da China. Informações. Quer vender, velho. Quer bater na casa. Não, a GW não tem dinheiro, não, velho. As informações da minha esposa já tá tudo vendida. Ela fala pra mim, pô, Leprechaun. A dona Leprechaun, né? Miss Leprechaun. Fica bonitinho. Aí chega e fala: caramba, eu pesquisei tal coisa no Google. Quando chego aqui no Facebook, estão sugerindo o mesmo produto pra mim. Eu falei: minha filha, isso aí já tá vendido já. Não, tuas informações já tá tudo vendido, pode acreditar. Eu acredito que o cara que recebeu a foto do meu cu lá deve ter tomado um susto. Leprechaun, eu fiz um teste com a senhora Templário com o celular desligado, filho. Deu certo. A gente fez com o celular desligado, com o celular sem Wi-Fi e o celular normal. E nas três vezes apareceram os três anúncios diferentes pra gente no espaço de 10 minutos. Isso aí já tá tudo vendido, irmão. Imagina. Mas porque as pessoas esquecem que, tipo, um computador ou um celular tá desligado, mas ele não tá 100% desligado. Porque se ele tivesse, ele não ligaria quando você aperta o botão de ligar. É só um modo de stand-by mais forçado, mas ele não tá funcionando. Eu vou fazer equação aqui pra ver se eu consigo entender essa lógica. Eu, por minha vez, já começo saudando nossos overlords da China. O Mumbungai Feijintal, por favor, não nos abata. Saúdem o grande do ursinho Poo, por favor. Eu prometo comprar coisas bizarras no AliExpress. Consumir uma carne de cachorro. Sexual, maravilha. Traços nipônicos. Tudo. Eu vou fazer merchan pro Xiaomi lá no Quarto Mundo. Lá. Vamos fazer anúncios. Aí, carai. Tira casaco, veste casaco. Mas a gente tá só nas apresentações, velho. Começar o podcast. Isso aqui é só o esquenta, né? Bárbaro. Eu queria Pode contar falar. Uma história, já que a gente tá falando da censura dos chineses, do Facebook, que tá tudo vendido. Isso vai ser introdução, manda ver. Tá. Antes de criar a Quarto Mundo, eu escrevia lá pro jornal da Cidade Online, né? Que ele é bem grande essa página, esse blog aí. E aí eu escrevi, mas cara, era só tipo uma notícia, eu só noticiei, porque eu tava cuidando em sites gringos, de que o Marighella, ele era um fracasso, entendeu? Que ele tava sendo boicotado e ninguém no Brasil queria assistir esse tal do Marighella. E aí eu fiz assim, mas escrevi assim com uma zoeira sutil, porque ainda por cima era uma linguagem jornalística. E aí ligaram para o jornal da Cidade Online, da agência de checagem de fake news, para saber quem que era o autor daquela postagem. Caralho! Entendeu? Fake. Aí os caras... Isso é muito... Filho da puta, os caras não, FBI, velho. Como assim? Alguém ligou muito assim. Coisa de não, baby boomer, alguém, velho. Alguém ligou e perguntou. Quem disse que o Marighella não é prieto? Quem disse que o Marighella não é prieto? Alguém ligou só pra perguntar isso. Aí pra resumir, assim, o que aconteceu foi o seguinte. Eles pegaram e aí a gente conversava, eu e entre outras pessoas que escreviam no jornal da Cidade Online, né? Que as agências de checagem, elas foram criadas só para checar o Jornal da Cidade Online, porque ele é o maior jornal digital alternativo, por exemplo, à Folha ou Estadão. Né? E aí, o Facebook passou os meus dados para a agência de checagem. E aí, porque quem estava pedindo isso, para checar isso aí, era o próprio, teria sido o próprio Wagner Moura, a lenda que eles estavam dizendo. Eu não duvido. Velho. Aí os caras olharam que, tipo, eu sou um Zé Ninguém e pensaram assim, deixa quieto, porque se nós bater nesse cara, só vai dar mídia pra ele. Deixa esse caipira pra lá. Mas eles têm como... O próprio Facebook passa os nossos dados. A hora que qualquer um quiser saber, eles contam lá quem que nós somos. Então a nossa identidade secreta é bem frágil mesmo. Né? Mais pra trolls mesmo. Anonimado já foi pro saco, velho. É, foi. Ah, nós já estamos na Huawei. Oh, o anonimato na internet foi pro saco no dia que transformaram o Lando num personagem pansexual. Não, isso já é o fato dele estar transando com o computador da Millennium Falcon, literalmente, isso não me incomoda nem um pouco, não. Ele não tem um pau, ele tem uma tomada, por acaso? Você tá pensando mais do que o cara que escreveu esse bagulho. Mas aí, essa é a abertura sua, é basicamente o nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre os guerreiros da justiça social. Ui. Que cai entre nós, velho. Se você não sabe o que é um guerreiro da justiça social, o que você está fazendo aqui? Como é que você descobriu a gente e você não sabe o que é isso? Como é que você, tipo... Não, assim, o cara tá num mundo perfeito, né, velho? É, total. Ele vai ser corrompido agora. Não, mas isso que é pior, velho, porque tem o pessoal que segue a página que a gente montou já tem uns, sei lá, 2 anos e não tem a menor ideia do que é, saca? É engraçado que já sim, tem verdade, tanto tempo mas... que... Tem uns caras que chegou lá... Destruída e nego não sabe do que é esse JW? Tem uns caras que chegam... E eles já chegam assim... Ah, alguém me explica o que é um SJW. Ah, para. Aí eu na internet fica molecando, coçando o cu. Pois é. Mas o que pessoal que não é mesmo com o lacrador, feminazio, sei lá. A galera não se dá o trabalho de dar uma pesquisada, velho, também, né? O brasileiro tem uma preguiça notória de ler e estudar por conta própria. Tem, pô. Chega lá e pergunta, o que é SJW? O que é Red Pill? Eu falo assim, irmão, se você não conseguiu assimilar Red Pill com Matrix, pelo amor de Deus, cara. Pô, dá um... Joga no Google, velho. Mas, de certa forma, até que uma forma da gente... É uma forma boa até de pra excluir esse povo, saca? Antigamente eu tinha essa ideia, tipo, não, velho, a gente tem que incluir as pessoas, a gente tem que acordar os nós. Nunca tive essa ideia. Não, mas é, eu era ingênuo. Minha ideia foi zoar os normes. A minha ideia é zoar os normes. The left get me. Não, quando eu tava conversando com os outros Ademiro lá da Boteco sobre fazer a Boteco, né, que a gente se conheceu na extinta Boys of Comics. Uhum. Então, nossa, quando... pera, foi isso? Eu lembro. What? Eu lembro. Então, a primeira coisa que eu dei ideia foi: gente, não vai adiantar bater de frente com Girls of Comics, ficar falando dele, ficar puxando briga, não vai, porque é uma caralho de uma página câncer que tem 500 mil de gente. Pra eles organizarem um ataque e acabar com a nossa página é um estalo de dedo, velho. Então a gente não conversa, entendeu? A gente insulta, exclui, pronto. Não se debate com facínora. Não, não vou debater assim, não, porque a gente não debate. Eu tava com o meme aqui no... Eu tava com o meme aqui no pessoal do... A gente exclui, irmão, a gente bane e foda-se, entendeu? Não tem que ter conversa. Eles não conversam, eles já têm espaço suficiente, então a gente cria o nosso espaço. Sentaram na nossa janelinha mesmo, né? Pra quem pensa como a gente... E fica lá só quem pensa como a gente, porra. Se é um boteco, boteco entra quem a gente quiser, não entra quem a gente não quer. É o lugar onde Olha, fica tocando Prechal. boate azul enquanto fica jogando sinuca no canto. Olha, Prechal. O bagulho lá de vocês é tipo assim, né? Aquele meme. Chega assim, aquela guria tudo bugada. E ela fala assim: Ah, então você só quer viver na sua bolha. Daí aparece a cara do Botafogo Comics bem shed e fala assim. Sim. É, Yes. bem isso. Eu não quero saber a opinião de justiça social, de norma, não. Na boa, eu quero muito que se fodam. Eu quero que se fodam. Ninguém pergunta a nossa opinião para fazer as paradas quando faz merda com as mídias que nós mantivemos durante tantos anos. Por que é que vão perguntar a opinião dessa galera agora? Ninguém perguntou a opinião, não, irmão. A gente era Quando dono das chegar lá o paradas. norme. Quando chega o norme lá, cheio de coisa, que não sei qual o problema do Capitão Marvel ser mais forte. Ah, mano, vai dar o cu pra ser feliz, cara. Pô. Você falhou no teste, bro. Você falhou no teste, ban. Pô, é bem isso mesmo. Eu já vou logo pra lista negra. Eu já sinto o cheiro de norme de longe, meu. De longe. Esse vai Aí dar. já, quando o norme já chega lá, eu já vejo logo. Aí Tu já consegue comenta em sentir o cheiro de uma, suor vaginal, comenta filho da duas. puta. Na terceira, quarta vez que o Norman comenta, aí eu já sei que é pra meter o pé, já vaza logo. Pensa não. Eu acho que pior que o Norm é o Isentão, né, velho? Porque o Isentão tem mania de dar uns backstab do caralho, né? Parece É. até que tá jogando Team Fortress, puta que pariu. O Isentão é joga de skate, velho. Eu acho complicado nesse lance de página nerd e tal, né? Que até o Leprechaun tava falando ali dos normes e como é que isso tudo funciona, né? Quando eu criei, por exemplo, a Quarto Mundo, eu criei porque eu gostava da página da Boteca of Comics e da página do Luigi Bastardo. Eu já curtia o Bárbaro Sincero, mas eu não acompanhava muito. Acho que você meio que um ponto parou de postar. E aí eu falei, bom, vou criar a minha página, que é para dar a minha opinião. E a galera chega lá, assim, por exemplo, achando que a página tem que ter a opinião deles. Por exemplo, sabe? Tipo, ah, tem que pegar leve com a DC, tem que pegar leve com a Marvel e tal. E eu deixei muito claro, ali naquela minha página é a minha opinião. E eu não quero saber É quem discordar disso. justamente isso. Porque isso que o Leprechaun falou é verdade. Você fala em diálogo, isso aí é uma coisa que o Olavo de Carvalho fala, desculpa, assim, não quero incomodar ninguém que não goste do Olavo de Carvalho. Eu também acho, às vezes, o velho é meio escroto mesmo. Padrão. Mas quando ele tem razão, ele fala Porra, algumas porra, ele coisas começa a bater na mesa. Bora, porra. assim. É. Bora, porra. O Olavo de Carvalho, ele explica sobre a guerra assimétrica, né? A guerra Isso. assimétrica é onde um dos lados pode bater, xingar, agredir, humilhar, caluniar, e o outro lado tem que ser educadinho, entendeu? Ah, Então, tipo, sim. isso é a guerra assimétrica, e daí eles vendem isso, por exemplo. Por exemplo, você pega o governo. Tu pega lá uma manifestação de esquerda dos Black Bloc, que os caras eram do PSOL, e eu falo mesmo, Representinho pra entendeu? vagabundo mesmo. É, os caras pegaram e mataram o jornalista com a porra de um rojão. Cadê que a mídia acusou os caras de ser um movimento violento, fascista, agressivo? Aí vem aquele Mauricinho, aquele ricaço, viadão lá do Boulos, ele invade um prédio lá, taca fogo em tudo, quebra as vidraças, tudo. Cadê a mídia acusando o cara de ser fascista? Quero ver esse filho da Tu puta, vê esse entendeu? filho da puta do Boulos invadir minha casa aqui. Vai tomar uma facada no cu, maldito. Sim, W. Aqui na minha casa eu vou disparar uma besta nele. Eu comprei uma besta Ah. artesanal de arco e flecha. Eu vou dar uma Caralho, flecha cara, que inveja, velho. O cara tá chamando o Boulos pro X1, velho. pro X1. Eu vou ser Boulos no Free Fire, vai ser Oh, doido cara, demais. o Boulos é ladino, velho. Vai roubar tuas armas tudo. Boa não vai invadir meu morro, não. Boa não é maluco de querer invadir alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Não é maluco, não, velho. Eu tô imaginando o Joker no topo de uma torre. Tipo, no topo de uma torre com uma besta atirando embaixo, aí ele acerta o Bowser e começa a fazer a dança do Fortnite, saca? Ah, velho. Eu ia fazer o teabag do Halo, tá ligado? Esfregar o saco na cara dele. mas o lance que eu tava falando ali sobre a Cara, é guerra brabo. assimétrica é isso, por exemplo. Aí você pega, por exemplo, todos esses atos violentos, agressivos da esquerda, o MST, por exemplo, uma vez eles mataram um policial aqui no meu estado. Né, que eu Vixe. sou do Rio Grande do Sul, eles mataram um policial à enxadada, cara. Aff, velho. Entendeu? E a mídia, tipo, o MST não é tido como movimento fascista pra mídia. Aí você pega meia dúzia de velho, com umas panelas, batendo pacificamente na rua. Pode ser encher o saco, entendeu? Pode ser o saco, vai bater da panela. Mas é pacífico. E a mídia chama isso de fascista, entendeu? É não, isso está no Jornal Nacional. Mas sabe, era isso que eu queria começar com a listinha que eu tenho aqui. Eu peguei uma lista tirada de um livro chamado SJWs Always Lie, Talking Down the Tough Police, pelo autor, acho que é canadense, é o Vox Day. O Bárbaro. É porque infelizmente não tem esse livro em português, cara. É uma pena. Esse livro é muito foda. Realmente. O Bárbaro, e... eu falo inglês, cara. Meu Deus. I speak English. Se fudeu, velho. Se fudeu, a essa altura. Glad I can talk in English, but I don't have the way to practice. Bitch. A essa altura do campeonato, mas... velho, não saber falar mandarim é burrice. Xing-chong, porra, xing-chong. Mas aí, esse... esse é como guia... pastel, velho, é como pastel da pastelaria chinesa, se não é suficiente. Ô, Pendragon. Oi. Eu não falo chinês, mas eu sei falar hebraico. Eu falo com os judeus tudo, cara. Aí. Meu sonho é abrir uma pastelaria na China pra ficar falando português com os funcionários. É. É capaz de levar um tiro por causa disso. É boa. Mas continue, Bárbara, sua lista. Então, eu peguei essa lista. É legal que ela tá em português, então eu posso anexar ela depois pro pessoal que quer ler. Maravilha. Tô até deixando aí. E o interessante que é você já reconhecendo o formato de como que esse pessoal ataca. Isso tudo que vocês estão descrevendo já é bem exposto aqui. Porque o pessoal define como 8 estágios de como que o guerreiro social ataca, saca? E até é engraçado que o SJW nem precisa ser necessariamente esquerda, porque eu já vi uns SJW bem mito da isentão, mito da de direita, não sei o quê. Eu já vi até uns SJW até nos grupos de monarquista, não sei o quê. Monarquista. É a mesma coisa, cara. São pessoas que elas ainda não se desintoxicaram do politicamente correto. Elas, elas flertam com as ideias de direita, mas elas não querem abandonar o discurso politicamente correto. O lance é toda a narrativa principal, saca? E então o que acontece? Primeira coisa é que esse pessoal, eles vão atrás de alguém que viole a narrativa. Por exemplo, vocês estão fazendo os posts de zoando a Capitã Marvel. Mas a narrativa é que a Carol Danvers, não importa o fato dela ter tirado o papel de uma mulher negra, isso é irrelevante, gente. Ela era um símbolo de empoderamento, saca? Mesmo ela não sendo tão relevante em nada, saca? Carinho, mas ela é poder... negativo. Mesmo que ela continue não sendo relevante, por mais que tentem, por mais que quase peçam de joelhos para ela ser relevante, ela não é. E ela não tem bunda. Nunca vai ser. Ela não tem bunda. Ela não está nem entre os top 10 mais fortes da Marvel. É pior, velho. Porque toda vez, tipo, é um esquema de lavagem de dinheiro, basicamente. Tipo, se você segue um canal, antigamente chamava o Diversity in Comics, acho que mudou o nome para Yo Boy Zack no YouTube. O cara, ele aponta as zoeiras. Porque a Capitã Marvel faz o seguinte, eles lançam umas 5 edições, tipo, essa aqui é a nova série do Capitão Marvel em quadrinhos. Aí é todo o estereotipo máximo de lacração, de justiça social, é o personagem que não tem personalidade, ela ganha de tudo sem fazer nenhum esforço. Ela lava todo mundo louco, adora ela. Menos. Não, ela só aparece pra ganhar de alguém, tá ligado? As lutas de personagem SJW, véio, deu um soco, acabou a luta, saca? Nossa, aí todo mundo, ganhou a luta. Tem outra característica, viu, Bárbara, que só quero fazer um parênteses aí, depois você segue. Uma característica dos personagens SJW é que a personalidade deles é, tipo, completamente errada. Eles são... sociopatas, eles são egoístas, eles pensam... Narcisistas, pensam tóxicos, egocêntricos, porra toda. Só que o discurso da HQ vende como se eles não precisassem mudar. É um discurso constante de que eles não tem que mudar, não tem que evoluir, não tem que ceder, entendeu? Eles nascem perfeitos unicamente pela ideologia que defendem. E parou aí. Tipo, você tem um maravilhoso de... Nossa, tem um carro passando aí. Rapaz, foi mal, foi aqui na frente, velho. Alguém atropelou minha. É o kickback. Não vou editar isso, não. Vai ficar aí, foda-se. Tive nem como mandar parar, velho. Mas aí, vocês querem ver um exemplo de personagem justiceira social? É aquela que eles botaram uns anos atrás, que era a Hilly Williams, que é a Iron Nossa Man. Senhora. Primeira coisa errada com o personagem. É o combo, né? Ali é um combo. Como... Não, tem piores que ela. É uma tem pirralha, a América Chaves. Nossa, América Chaves. América eu vou focar um pouquinho na Hilly Williams pra dar esse exemplo. Hilly Williams é uma menina que pegou um monte de sucata e fez uma armadura igual. Não, ela roubou a tecnologia do Homem de Ferro. Fez pior. A porra da garagem de casa, velho. Eu tô no cu, como é que pode? Não, isso que é pior, né? Tipo, vamos criar um personagem negro. Primeira coisa que ela faz. A conta de luz dessa garota, vê quanto, só pra saber. Só pra saber se ela paga a conta de luz dela, vê quanto. Não, isso você tá pensando mais do que o pessoal que escreveu o negócio. Porra, a mina pega o equipamento do Stark que deve consumir energia de metade de uma cidade, velho. Vai tomar no cu. Sem falar que ela não fez na caverna. A moral é que... A moral é tipo assim... Não importando... porque provavelmente, alguém que tá ouvindo isso aqui, que vai querer rebater o que a gente tá falando, vai chegar e falar: ai, mas é uma HQ. Ai, mas vai tem lá. Coisas muito mais sem sentido. Ai, mas isso e aquilo. Tipo, beleza. Primeiramente vai tomar no cu. Mesmo em livro de fantasia tem coerência, então não adianta esse argumento aí, não. Antes de tudo, vai tomar no cu. Eu fico com uma coisa, tem gente que vai lá na página e fala assim: você tá reclamando, mas em HQ tem homem que voa, tem gente... Velho, os caras são muito... O relativismo, né? Eles confundem realismo com lógica narrativa. Uma história... Tem também aquele negócio chamado suspensão de descrença, né? Não, mas assim, eles são uns idiotas pelo seguinte, são duas coisas diferentes, tá? Uma história, ela pode ser sobre um homem coelho cor-de-rosa voador. Radical. Pra ela ser uma história, ela tem que ter uma lógica, uma coerência narrativa, tá? Uhum. O que a gente reclama... Exato. O que a gente reclama é quando acontece algo dentro da história que fere a lógica narrativa pré-estabelecida daquele universo. E não porque não é realista no mundo real. Foda-se o mundo real. Eu odeio o mundo real. Eu sou a pessoa que vive no mundo da fantasia. Eu odeio coisa do mundo real. Se eu quisesse ver coisa do mundo real, eu abria a porta de casa, ia ver um bando de norme caminhar na rua e ficar falando da vida do outro. Você liga o Jornal Nacional pra ver o Julian Buller falando boa noite. Não, agora eu tô imaginando aquele meme que é o cara abrindo a janela, aí tem o sol falando: Joker, o dia está tão bonito, vem sair. Você vai tomar no cu! Sabe aquele meme do Cascão que a Mônica. Tá ligado aquele meme do Cascão que a Mônica chega e convida ele pra fazer as paradas? Ele fala: vai se foder! Vai se foder! Vem poder ver a natureza, foda-se! Mas assim, o que eu vejo na Boteco of Comics, que eu vejo na página do Luigi Bastardo, que eu vejo no Bárbaro Sincero, que eu vejo lá na Quarto Mundo, é o seguinte: os caras não sabem a diferença entre realismo, né, porque é uma coisa ser realista, possível, de acordo com as leis da física, e uma história ter uma lógica narrativa. Por exemplo, o mundo do Senhor dos Anéis, ele não é um mundo realista, mas ele tem uma lógica interna. Tem as línguas dos elfos, as migrações dos elfos, como eles se ramificaram em várias aldeias. Por exemplo, como é que funciona a magia no Senhor dos Anéis? Peraí. O Senhor dos Anéis é extremamente realista, velho. O que você tá falando? Não, o Tolkien realismo... liberava o autismo. Até a gravidade na Terra-média, porra. Tipo assim, realismo é quando uma narrativa tem leis lógicas bem definidas e ela segue essas leis até o final. Não quer dizer que é parecido com a nossa realidade. Não. É, o que eu tô dizendo é o seguinte. O realismo, ele é um movimento artístico que ele existe. Então, não é bom usar o termo realismo. Pelo seguinte, o realismo é o Machado de Assis, é o realismo. Por exemplo, aquela história lá do o Cortiço, que é do movimento naturalista. Então, esses são os movimentos da arte que são realistas. O que eu tô falando da Terra-média... O Senhor dos Anéis é realista. Não só é. Só que ele não segue o realismo, é isso que eu... Isso é na moral, gente, porque isso já tá meio que saindo do assunto. Porque também, se a gente for falar do Beirava até o... Nossa, porque Tolkien a gente vai fazer uns 9 podcasts só falando, né? Não, mas só pra mim concluir ali, por exemplo. O Senhor dos Anéis, ele não é realista de acordo com a classificação que essas pessoas pensam, né? Ele não é realista. Padrão real. Porque tudo que acontece lá é muito contra as leis da física. A Terra deles, uma vez, era plana. Ela só foi se tornar uma esfera depois... O pessoal vai discordar aqui. Perdemos os áudios do pessoal da Terra plana agora, droga. Terra planeta adora a Terra-média, caralho. Então, pois é, não, mas o mundo do Senhor dos Anéis, ele passou a ser um globo a partir de um certo ponto, né? Depois que caiu as duas árvores da luz lá. Mas o que eu tô dizendo é que tem uma lógica interna. Uma lógica interna da história. Imagine se, por exemplo, a gente vê no Senhor dos Anéis uma coisa impossível, por exemplo... Um elfo negão? um elfo negão, por exemplo. Entendeu? Isso fere a lógica. Acho que apareceu no Hobbit, não foi? Por um momento. Eu lembro que já comecei a ver todo aquele lance de diversity no Hobbit, onde a aldeia lá do rio, lá, onde tinha todas as representações possíveis. Não, mas aí tem uma explicação, porque tem os... Tem? Tem os carroceiros das terras de Harad. Eles costumavam, nas Eras Negras do controle de Morgoth, viajar pra lá e pra cá. Então é comum que em Gondor e nas terras de Vale tivessem pessoas de outras etnias, por assim dizer, já que não é exclusivamente uma terra europeia. Mais pra baixo, no extremo Harad, costumava ter a galera de pele mais escura, terras desérticas, elefantes e etc. Aquele pessoal muito do caralho, né? Vai ser cheio de num elefante gigante, é monstrão. Quase um elefante do tamanho de um prédio, velho. Como é que pode aquele negócio? Muito do caralho. O filme pode ter vários problemas, né? Mas aquele brother lá que fica lá com a corneta. Eu queria ser assim quando crescer, tá ligado? Nossa, aquilo lá é brabo, velho. Mas o elefante ainda só conta comum. O cara precisa nem de arma, velho. O cara tá com um trombone lá, foda-se. Mas tá, parece um trombone em cima de um elefante, mano. Você quer mais o quê, pô? Aquele cara deve ficar com todas as mulheres na tribo, tá ligado? Não, mas agora imagine o seguinte. Mas imagine o seguinte, você chegar lá nos elfos da floresta, por exemplo, que eles são super isolados lá na aldeia do Legolas, e chegar lá e, tipo, todos os elfos serem negros. E o Legolas, entendeu? Tipo, louro do olho azul. É, mas todos os outros negros. Isso feriria a lógica interna do Senhor dos Anéis, que aquele povo élfico, eles são fechados, eles são aversos a ter contato com os humanos e também jamais viajariam pro sul também, não teriam contato. É isso que a gente reclama. Os momentos que os elfos realmente tiveram contato com os humanos foi o casal que gerou os predecessores depois do Aragorn e da Arwen. Ah, sim. Que geraram os meio-elfos, né? Sim. Sim, é. Eu não sei se os filhos do Aragorn podem escolher ser imortal ou mortal. Eu não sei se a terceira geração... Porque a Arwen já era da segunda geração, né? Porque tinha o Elrond... Ok, gente. Stay on target. Stay on target. Não, beleza. Beleza. Eu ia me empolgar aqui, mas deixa pra lá. Vamos começar a falar da... Vamos voltar pro negócio de realismo. Caralho, a gente não vai acabar nunca isso. Mas aí, o que eu tava falando antes... Os caras, eles era... casam a narrativa. Quem tá contra a narrativa. Isso. Mas eu vou te dar um exemplo, que eu mencionei a Hayley Williams, que é, tipo, foi, acho que foi uma das histórias de introdução dela, que o pessoal botou, essa aqui é a sucessora do Tony Stark, a menina negona, que ela tem um afro gigante, mas ela consegue enfiar no capacetezinho. Muito bom, foda-se. Aquele bom frio maravilhoso. Show de bola. É, mas aí... Só aí já é o foco teológico, né? Só aí já é tudo um foco teológico. Tem a história, tipo, o Flash começa o HQ, eu não lembro exatamente qual que é o número, mas é uma das primeironas, assim, que... Acho que foi 2017 essa edição. Que tá ela tendo um flashback dela como na escolinha, aí tá aquela professora lá, criançada, vocês podem ser o que vocês quiserem, não sei o que, tal. A Hayley Williams é... Aí ela levanta igual uma autista. Ela tira uma foto de uma astronauta negra aleatória lá que o pessoal inventou na hora. Nossa. E falou. Igual uma autista. É, que não sei lá se é, possivelmente. Possivelmente também é lésbica e muçulmana, porque não? Numa cadeira de rodas. Provavelmente. É. Ela é furry também. Aí o Willis levanta da cadeira, tipo, no meio da aula, tira a foto do inventário dela. E faz assim. É o seguinte. Você não pode falar que a gente tem que ter capacidade. Você tem que falar que a gente não consegue para a gente ter motivação para conseguir, para se sentir motivado. Aí todo mundo levantou e bateu palma, é isso? Eita! Caralho, aconteceu. Fica aí, barba. Rapaz, e agora o que a gente faz? Não, o que aconteceu foi o seguinte, daí eu vou continuar ali. Vamos continuar falando mal da Hayley. Maravilha, poder. Maravilha. Sim, acontece. Aí voltou. Opa, quando o Bárbaro tá de volta. Opa, eu caí um segundo aqui. Onde eu parei? Boa. Ela levanta e fala pra professora que não é pra professora incentivar e eles eram pra professora. Ela tinha que, você não consegue seus merdas. Ela tem que chegar e falar, vocês não conseguem, né? Pra motivar eles. Aí ela falou, não, mas por causa de pessoas como ela, que vocês realmente podem seguir seus sonhos de boa. Aí ela fica mal-humorada. Aí ela fica levantada, com o braço cruzado, nervosa. Indignada. Não, professora, você tem que falar que eu não vou conseguir, para eu provar que você está errada. Chateado. Ela é um quesito de eu tenho que fortalecer meu ego, sabe? Pra provar... que você está errada, mesmo você não querendo estar errada, tá? Você só até quer me dar o apoio, mas não é suficiente. Aí a professora fica, ai meu Deus, essa alguma é maluca do caramba. Joga essa menina na janela, cara. Aí a Williams, não, você tem que dizer uma coisa que eu nunca vou conseguir ser. Aí a professora meio, já sei, você nunca vai conseguir uma ser uma personagem interessante. É, você nunca... Uma pessoa branca. Nunca vai ser um personagem interessante. E realmente não vai. Aí, vai, continue. Puta, a professora fala, você nunca vai conseguir ser o Tony Stark. Aí ela entendeu? Essa é a motivação dela pra ser o Tony Stark, porque ela... Caralho, que... Ela forçou... Que ela encheu o saco da professora, ainda mais. Pois é, ela forçou a professora a dizer que ela não conseguiria ser Tony Stark. Essa é a motivação da garota. Esse é um lance que tem nos personagens. Ele dá, já vem pronto, né? Eles não têm arco de personagem nenhum. Só por ser uma minoria, eles já são perfeitos. Né? É, então, tipo... É, macho, eu acho zoado que, demais. Essa é a desculpa mais imbecil, superficial, fútil e vazia que eu já vi numa personagem em toda a minha vida, tirando a Capitã Marvel por si só, porque... Ai, eu não vou conseguir, você tem que falar que eu não sou capaz, que não sei o quê. Mas caralho, eu tô tentando motivar você a fazer a coisa certa e você quer que eu fale que você é um melhor... Porra! A melhor motivação. Eu ia adorar, eu ia adorar. Vejo. Ela tinha que conversar comigo. Caralho, psicologia reserva não funciona. Eu fico imaginando a Hayley Williams. Eu fico imaginando a Hayley Williams acessando a Quarto Mundo e pedindo, diga que eu não vou conseguir ser as coisas. Eu falo, opa, vou deixar. Pergunta pra ela, você quer um gatilho, filha da puta? Você quer um gatilho? Quer que eu te tive um gatilho, sua arrombada? Olha, pra mim, tu não vai conseguir, não, porra. Olha, pra mim, Hiri Williams, não, eu ia mudar o nome pra Isabella Nardone e jogava ela da janela, acabou. Nardone, cara. Acho que a gente já. Não, Marielle. A gente já pode começar a falar de Star Wars pra eu falar de como os caras não sabem o que é a arma de Chekhov, velho, por favor. Ah, nossa. Não, mas isso que eu tô falando que é zoado, velho. Ela forçou a professora a dizer uma coisa aleatória e transformou isso em obsessão da vida. A melhor motivação, a melhor motivação do mundo. E graças ao roteiro, ela conseguiu, né? Não tem melhor. Não, é inveja. Ela é um personagem invejosa. Ela tinha inveja do... Falta de roteiro, né? Isso é verdade. Do coisa lá. Eu acho que isso é falta de roteiro, mano. É que o lance é o seguinte, por exemplo, eles estão, assim, na teoria, eles querem escrever essas histórias pros SJW se identificar, entendeu? Mas essa galera e os SJW... Mas o SJW é um psicopata, velho. Ele não, não beleza. Isso. Só que, assim, ó, a única coisa que motiva o SJW, a vida dele, é fazer birra. Cara... Tipo assim, eu vou pegar e eu vou fazer um filme das Panteras com as colheres tudo feias. Porque sim. E vou meter... É aquele episódio onde a Lisa Simpson quer fazer entrar pro time de futebol americano. Aí o Ned Flanders começa a tirar tudo que ela tem na carta só por pura aleatoriedade. Ah, eu não quero mais jogar. Porra, qual é, velho? Covardona do caralho. Aliás, Lisa Simpson é o personagem que eu mais detesto em Simpsons, em toda a franquia, porque... Mas Simpsons toda já foi pro saco. Simpsons depois da oitava temporada. Foi até a sétima e depois, cara. Simpsons todo já foi pro saco. Foi por aí mesmo. As únicas coisas de mainstream, né? De animação que ainda são assistíveis é South Park. Apesar de o Trump estar forçando muito pra superar os escritores de South Park, mas South Park. South Park vai fazer o que bem entende, não tá nem aí. Macho, o lance não tá do entendendo. Trump, acho que deu tipo, entende, duas cara. Semanas. Os caras do South Park chegaram. Véi, a gente tá envergonhado. Por nunca ter pensado em 10% das coisas que o Trump tá falando. Caralho. Aí, cara. Como assim? Sério, eles deram entrevista no comitivo. Foi zoado demais. Esse é o lance. O pessoal não entende juntar, o Trump, juntar um episódio. É. O lance juntar um episódio do Trump com o Bolsonaro no South Park. Meu sonho. Nossa. O episódio vai passar. Caralho, ia ser muito véio. Pica, maluco, velho. Tipo, o que acontece quando você joga um objeto que não pode parar com um objeto que não pode ser movido? É o que acontece com o Trump e Bolsonaro, mano. É uma entropia. E é tipo... Caralho! É porque é o seguinte, o lance do Trump, velho, ele é um ator, ele é showbiz, velho. Ele faz os negócios de propósito pra provocar o povo. Todo lance, ele é shitposter, é profissional. Tá no livro dele, né? A técnica psicológica dele é muito boa também, porque ele consegue manipular as pessoas. A técnica do Trump é o seguinte: ele senta no canto, ele te olha no olho e fala assim, ah, não, fala o que você quiser. Aí você vai falando, então, e ele vai demonstrar total interesse no, nas coisas, assim. E, tipo, eu tava até escutando um pessoal comentando, tipo, eu vou escutando muito coisa de Canadá, dos Estados Unidos, pessoal falando de política e tal. E o pessoal tava comentando, tipo, o pessoal tá reclamando do Trump, tipo, tanto o liberal quanto o conservador e tal. Mas esquece que, por exemplo, em 2008, 2009, o Obama tinha uma postura muito mais conservadora do que o Trump tem agora. Por exemplo, o Obama era contra casamento gay, saca? Apesar de ser casado com um homem, mas... Ops! Michelle Obama é o homem da relação, né? Era, né, velho? Aquela de Obama, porque eu queria ter os braços fortes com o Michael, velho. Operou? Ah, operou, caramba, aquele negócio que tá com aquela rolona ainda no meio das pernas, tenho certeza. Teve um médico que falou que ela ia mijar de pé, tá ligado? Nossa. Sabe aquela coisa engraçada pra caralho? Que a Michelle Obama é super amiga do George Bush. Olha só. Aí, tipo, tem uns eventozinhos onde eles estão passando o bilhetinho. Vocês vão achando que esse pessoal de político se odeia? Não, eles estão, tipo... Eles fingem que estão tretando e tudo, depois eles vão tomar churrasco lá no... George Bush chegando no mesmo lugar de sempre. Depois? Mas é que nem jogador de futebol. Cara. Tipo, o Trump era doador dos democratas, velho. Era, verdade. Tem até aquela foto lá que é ele... A depois é só orgia de sociedade secreta, irmão, é isso aí. Eles vão fazer um Bárbara, bizarro depois. Mas eu fiquei curioso ali, então você tinha dito o seguinte, né? Que o primeiro passo dos SJW, dos 8, é que eles procuram alguém... Eles procuram indo contra a violar a narrativa, isso. Pode ser qualquer bosta. O segundo passo é que eles apontam e começam a birrar, saca? Do tipo, você está me oprimindo... E eu acho que todo mundo já testemunhou isso, saca? Tipo, você postou qualquer coisa, tipo... E é engraçado que o SJW, ele ataca um ao outro sem pensar duas vezes também. Ele se devora uns aos tá outros, até a... não consegue se decidir o que é da vida. Não, é cardume de piranha, velho, que nem o Bárbaro falou, mas... os caras se comportam como um cardume de piranha, saca? E aí, se o cardume vai pra uma direção, você vai pra mesma direção. Se você viola a coisa, você é devorado, foda-se. E o passo 3. E tipo, hipocrisia e coisa assim, foda, saca? Do tipo, teve até a eleição lá no Canadá e o Justin Trudeau. Que o Justin Trudeau é tipo o exemplo máximo. Tipo, ele é o avatar de tudo aquilo que é SJW, saca? É o Cook Lord. Aquele que teve que se retratar. Teve a polêmica. Não, tipo, o cara, primeiro de tudo, ele se fantasia baseado na nação com quem ele vai visitar, saca? Eu vou visitar os muçulmanos, botar uma roupinha tradicional. Eu vou falar com os franceses, aí ele se veste igual mosqueteiro. Eu vou falar com os brasileiros, vou me vestir de macaco. Eu tô torcendo, tipo, tem um videozinho que é um vídeo que ele foi, tipo, dar oi pro Bolsonaro só deu um colé, velho, ignorou ele e ficou todo tristinho. Tem que tomar no cu mesmo. Mas aí, saiu uma polêmica, acho que foi uns meses atrás, que o Justin Trudeau, ele passava de umas festinhas lá de Halloween, aí ele foi de indiano, aí ele fez aquele negócio que é blackface, saca? Ele pegou tinta preta e pediu, eu sou negão, foda-se. Velho. Aí tem outra, ele também se fantasiou tipo de negão de discoteca, foda-se, saca? Mas aí, o que acontece? O show social, ele faz vista grossa, porque é do tipo, não, mas a gente precisa dele pra narrativa. Não importa se o cara é realmente ultra racista, saca? Ele fez um negócio que é a definição de ser racista, saca? Tipo, que... Lembrando que é o pessoal de Halloween, tipo, dos Estados Unidos, que proíbe o pessoal de se fantasiar como índio no Halloween, essas porra. Não é quem você é aquilo que você defende. É o seguinte. Cara, tá dando uma interferência gigante aqui pra mim. Da Skynet, isso é a Skynet, hein? Skynet tá zucando o Bárbara. Deve ter aquela Sarah Connor vagabunda querendo sacanear nós aqui. Vamos matar ela. Mas então, recapitulando, né? No passo 1, eles procuram alguém que está atacando uma das narrativas deles. No passo 2, eles começam a fazer birra e a... apontar e guichar, velho. Uma vez que eles encontram esse alvo, eles começam a atacar esse alvo, né? E aí no passo 3... Três... O... Não, não. Antes... Antes mesmo, Bu. Antes mesmo? Eu acho que ele pessoal, tá... Com... É... Ô, louco! Ô, Bárbara, tá... Tá com uma interferência muito forte. Deixa eu salvar esse link aqui. Eu acho que o ponto-chave da molecada ficar fazendo birra com relação à narrativa é porque isso chama a atenção da mídia. E a mídia, hoje em dia, costuma ser extremamente vendida. Mas tu sabe o que acontece, Pendragon? Manda. É o seguinte, eu já escrevi sobre isso lá na Quarto Mundo. Parece que a linguagem dos progressistas, dos comunistas, dos esquerdistas em geral, ela usa eufemismo, né? Eles são, assim, os reis do eufemismo. Então, por exemplo, quando eles falam, por exemplo, eles não usam a palavra censura. Eles usam, por exemplo, adequar a obra a novos tempos, né? Então, eles pegam... Regulamentação. Entendeu? Por exemplo, censura, eles chamam de... regulamentação das redes sociais, entendeu? E já no lance da diversidade, é o seguinte... Isso acontece muito com o humor também, cara. Quando camba pro lado do humor e as piadas que... Por exemplo, Costinha hoje em dia não teria chance nenhuma de fazer sucesso, de tanto de piada de viado que ele fazia. E era só piada foda. No humor, eles fazem a mesma coisa. Eles falam que tem que rolar uma adaptação. É uma adaptação, é. É que, na verdade, então, eles usam esse eufemismo. Quando eles falam de diversidade, né? O que, que é a diversidade, por exemplo? Se você olha para o Japão, é um país onde ainda existe a diversidade. Não sei por quanto tempo, mas ainda existe. Por exemplo, você tem anime para todos os nichos. Tu tem anime para criança, anime para menina, tu tem anime para homossexual, você tem anime para punheteiro, para de todo tipo de coisa que você imaginar, tem... Só que a diversidade, ela tem um pressuposto. Para existir a diversidade, é preciso que cada coisa ocupe o seu espaço sem interferir na outra. Tá? Isso é diversidade. Por exemplo, uma cidade que tem diversidade religiosa é uma cidade que tem uma igreja evangélica, uma católica, uma da espírita, um templo de umbanda, e os quatro realizam suas religiões, cada um no seu canto. O que os SJWs querem não é diversidade, é hegemonia, sabe? É quando você faz um bagulho homogêneo, que nem uma mistura de bolo, que você mistura o ovo, a farinha, o leite, até virar uma coisa só. Então o SJW, ele quer... Só do modo de pensar deles. É a mesma coisa deles. É a mesma coisa que eles na Europa estão fazendo. Eles estão eliminando as raízes europeias do povo lá, só pra mandar um bando de kebab maldito estuprar criança, torta direita e chamar isso de cultura. O que eles querem, por exemplo, é uma coisa homogênea. Eu vi, por exemplo, lá no Canadá, sites do governo comemorando que, devido à imigração dos latinos, dos muçulmanos, em pouco tempo todo mundo seria bege. Eles estavam comemorando que, em pouco tempo, a população toda teria pele, digamos assim, bege, porque seria mesclado os brancos com os povos que eles chamam de brown people, né? As pessoas marrons, que eles chamam, né? Então, eles estavam comemorando a homogeneidade, porque os esquerdistas, eles só conseguem pensar de forma massificada. Então, por exemplo, o que seria diversidade? Pode ter um quadrinho gay, assim como tem os mangá e os animes pro público gay, a Yoi, Yuri e tal. Poderia ter heróis gays, quadrinhos gays. Eles querem que, por exemplo, todos os quadrinhos, todos os personagens sejam gays. E todos os personagens sejam negros, todos os personagens sejam mulheres... Todos os personagens, vocês entenderam? Tudo. Ok, eu estou normal agora. Desculpa, aí, o problema. Porque eu tive os problemas de conexão, internet, etc. Joker, enfim, Bárbara, só para finalizar, eu estava dizendo que para os SJW eles usam eufemismo. Quando eles falam diversidade, na verdade eles querem falar homogeneidade, que é quando a coisa é homogênea, né? É uma coisa só, misturar tudo. Tudo tem que estar misturado. Eu vi um caso recente. Exato. Eu vi um caso que aqui no Brasil, que eles estão fazendo missas africanas. Tipo, o cara vai na missa... Tá uma heresia foda. Pois é uma heresia foda. Tipo, eles vão pra missa, ao invés de rezar a missa... Eu não sou católico, cara, eu sou protestante, mas mesmo assim eu achei o cúmulo. Por exemplo, os caras começam a dançar e fazer batuque na missa. Velho, isso não é diversidade. Diversidade é o seguinte, tu quer ter uma religião africanista, fazer batuque? Faça batuque. Olha o lado bom. Surgiu uma heresia tão grande a ponto de finalmente reunir os ortodoxos, os protestantes, os threads católicos, numa treta só. Que é tipo, ok. A gente vai finalmente esquecer nossas diferenças e quebrar a porrada desses hereges. Nenhum só. Uma coisa só. Do tipo, ah, chegou com essas dancinhas, ok, ok. A gente tem nossas tretas, mas esse aí não dá. Isso é porque vocês não têm a dificuldade de ter que dialogar com o Wicca na internet, velho. Eu tenho esse problema e eu... Ah, o Wicca você não dialoga não, velho. Você joga água nesse, faz três Ave Maria e tá de boa. Cara, o Wicca no paganismo é como a igreja bola de neve é no cristianismo, tá ligado? Não tá ali, tá ligado? Mas, rapidão, eu tava falando também das técnicas de ataque do Justiça Social. Voltando ao assunto. Porque depois que ele aponta pra você e fala assim, ai, você está me oprimindo, você está oprimindo alguma coisa, eu represento uma minoria que você está oprimindo indiretamente ou diretamente, o que eles fazem depois é tentar isolar o alvo, sabe? Do tipo, você vai ver que muita gente, quase ninguém vai tipo, te acudir, ninguém vai realmente vir te ao seu resgate, saca? É, verdade. Aí eles querem mostrar que você tá em minoria. E isso acontece muito em ambientes de trabalho, assim. Tipo, ai, você, sei lá, votar no partido que o pessoal do grupo não gosta, saca? Aconteceu tá comigo. Tá fudido. Aí... Aconteceu comigo. Não, acontece também. Grupos de WhatsApp foram arruinados por causa disso, saca? Tipo, ai, se você não pensa exatamente igual. Então, eles pegam você e te usam de exemplo. Ah, vamos excomungar a pessoa. É, depois disso, velho... Eles vão, tipo, tentar distorcer tudo que você for falar, saca? Uhum. Tipo, ah, não, você quis... Não importa se você tentou se explicar melhor e tal, porque eles não operam o modo de raciocínio. Também porque eles não querem. Isso não, já é um método, parece que é instintivo. Eles nunca tiveram uma aula disso. Partem pro lado emocional, porque sabe que é o jeito mais fácil de pegar aquele peixe, entendeu? De... Ah, porque você não tem paixão pela pessoa fria, lógico. Pense como ele. Agora, sabe uma coisa que eu vou... O brasileiro tem probleminha pra ser racional. Só o brasileiro, velho. A gente não é Suécia, mas príncipe... A Suécia tá pior do que a gente. A Suécia, né? Suécia é onde é que saiu aquela Greta lá da vida. Então, aliás, só a mãe da Greta era alcoólatra. Véi, eu vou explicar a história da menina e a razão porque o pessoal tá zoando ela chamando de MK Greta. MK? Porque, meu Deus, véio, parece coisa de MK Ultra. Ah, puta, conheço essa história. É. O bagulho é assustador e é do tipo. Explica aí pra não sei que porra. Depois você vê as tretas que a família dela. Cara, a família dela tá envolvida com um monte de merda, véi. Ah, padrão, né? Do tipo, é tudo bullshit, saca? Mas aí, o que eu tô querendo chegar com essas identificações é que é o seguinte, a coisa mais importante que você pode fazer quando você for ser atacado, julgado, é nunca, jamais se desculpar. Nunca se desculpe com um Justiça Social. Okay. Tipo, porque no momento que você é atacado por ele, isso aqui tá no... O Vox Day é bem claro isso no livro, o que vai acontecer? Ele dá um exemplo onde você imagina que você foi pego como suspeito de um crime. Você vai ser interrogado. E se o cara começar a fazer pressão no você e você pedir desculpa, o que vai acontecer? O pessoal, então ele é culpado mesmo. Tá pedindo desculpa. Uhum. Então, por essa lógica, isso que é engraçado, né? É o momento único que o Justiça Social usa a lógica. Você vai servir como exemplo, né? Que ele vai tentar, ele vai te usar como exemplo. Sim, como ele vai te estrangular e te destruir mesmo, velho. Porque você deu uma afirmação pelo que ele queria. Você justificou toda aquela bosta dele. E não só ele vai te destruir da pior forma que ele consegue, como ele vai te tornar um exemplo e vai mostrar pra todo mundo, velho. Ele vai dar print, ele vai fazer com que você seja despedido. Então, esse pessoal que pede desculpa no Twitter, não sei o que, desculpa porque eu fiz um filme há 5 mil anos atrás e os padrões de hoje são outros e eu, por uma razão, eu tenho que ser responsável. Isso aí dá um nojo na pessoa, cara. O pessoal sempre pede desculpa e se fode, velho. Porque o pessoal não se contenta. E também, o objetivo deles é meio que destruir, saca? É o que acontece, por exemplo, com essas corporações aí. Do tipo... Eu não acho que a Disney inteiramente seja SGW, velho. eu acho que uma parcela interna dela é. Mas sim, tem o pessoal que é desconectado da realidade. Infelizmente, é a parcela que domina, né? Eu diria que nem domina, mas é o pessoal que é influente, porque é o pessoal que realmente comanda, eles são fora do nosso mundo, saca? Eles não sabem o que a gente opera. Eles nem devem saber o que é um ônibus. Tipo, pra gente, eles veem a gente como gado, basicamente. O pastel deles é de carne fina, não é carne de pombo. É. E aí o que acontece? É, eles precisam dos interlocutores. E esses interlocutores são esses justiças sociais. É o que aconteceu com Star Wars, velho. Yes! Finalmente. Tem o lance da Kathleen Kennedy, que ela, olha isso que é bosta. Ela foi nomeada pelo o George Lucas, mas deu um backstab do caralho, assim, saca? Tipo, putz. É, jogou todo o legado do cara. Tipo, ela conhecia o cara por mais de 30 anos. Mas decidiu jogar tudo fora em prol de agenda política. Sim. E no momento que ela foi promovida como presidente da Lucasfilm, véio, ela já começou a zoar pra caralho. Foi a inteligência rara que falou que não tem material pra... É, ela foi mesmo. Essa mesmo. Ah, sendo sim, que tá aqui, a melhor parte... Céu, é isso aí, ela deu a declaração falando, ah, é difícil... Caralho. Na entrevista ela falou, it's a tough nut to crack. Do tipo, ah, é muito difícil você resolver esse bagulho. Sim. Porque não existe livros com mais de 800 páginas, não tem material original. É, exceto que você... Onde é que arruma essas pessoas, esse, cara? Não. Esse que é o pior, o George Lucas recomendou ela. Idiota. Ela trabalhou durante 30 anos com o George Lucas. Aí. Ela tava envolvida com ele, desde o Indiana Jones e tal. Se você for ver esses filmes da década de 80, 90 que a gente até gosta, assim, você vai ver o nome dela nos créditos, produtora executiva. Possivelmente é só servir café pro povo, mas pô. Nada vai me tirar da cabeça que ela tava esperando o momento certo de abocanhar a obra do cara e fazer tudo dela. Jogar o Possivelmente tava. Mas eu não acho que ela é uma pessoa tão inteligente assim, sabe? Eu acho que ela realmente foi. Ela tá muito iludida. Pode ser que se ela tinha um pouco de noção assim. Foi pro saco, porque no momento que o pessoal começou a questionar os filmes, do tipo, nos Estados Unidos tem um movimento de fãs chamado The Phantom Menace. Isso é legal. É, The Phantom Menace, desculpa. E é o pessoal que tá fazendo vídeo, fazendo. Eles que fazem as coberturas quando vaza alguma informação. Tem até um canal que é legal, o pessoal que tá escutando aí, eu recomendo. Mas tem aquele vídeo do Darth Maul lutando contra. Contra uma mulher que é da mesma raça dele, que ela lambe o sabre de luz. Ah, sei, isso é do Phantom. Aquilo já é melhor do que os dois filmes que lançaram. É, isso que eu lanço, velho. Tipo, tem um incidente lá do cara que tava fazendo o fanfilme do Darth Vader, e a Lucasfilm simplesmente tinha dado autorização, a Kathleen Kennedy e esse pessoal voltou atrás, e tipo, não, agora você vai exibir esse filme, só que a gente vai ficar com 100% do lucro dele. Ah. Caralho. Então, tipo, ignorando todos os acordos que tinha originalmente, onde que os fãs eram permitidos a fazer fanfilme, saca? Não, e você imagina o poder dos advogados dela, né, pra fazer. São os advogados da Disney, né? Falta de vergonha da cara. São, Mas, ó, tipo assim, com relação a Star Wars, certo? Vou já deixar bem claro aqui que eu odeio Star Wars desde sempre. Pra mim, o cara cagou a jornada do herói todinha. O cara só fez Star Wars pra desenvolver o TH. Oh, ninguém me tira da cabeça que o George Lucas só fez Star Wars pra desenvolver o THX. Acabou, velho. Acabou. Né? Tem plot hole pra caralho. O cara regravou a mesma cena, não sei quantas vezes. Fica editando o mesmo filme. Lança. Macho, que história real feia do caralho. O cara lança o filme. 2 anos depois, lança o mesmo filme nos cinemas. Com uma cena editada e a galera vai ver. Mas sabe qual é pior? Que o pessoal, tipo, tá agora. Eu vou te dizer uma coisa, eu até tava defendendo o George Lucas, assim, mas recentemente, assim, eu tava reanalisando, porque do tipo, o cara, é meio que por causa dele, de novo, a gente tava meio que se fodendo por causa de Star Wars, porque primeiro que ele não teve o bom senso de manter um contrato escrito, do tipo, ele todo o lance dele de chegar pro Kevin Feige e falar, ah, não, eu quero um negócio disso, quero um acordo igual ao que vocês fizeram com a Pixar, onde ainda tinha influência do Steven Jobs, criativa. É, pois é, só que a Pixar tinha a porra do Steve Jobs. Não, tinha diferença. Tinha um contrato escrito, ele fez verbal. Aí chegou na hora que o cara assinou o contrato, eles mandaram ele tomar no cu e jogaram os roteiros tudo no lixo. Mas o que quer dizer, hein, Bárbaro? Uma análise dessa relação da Kathleen aí com o George Lucas... Porque é ela que... Ele que recomendou ela. Sim, ele que recomendou. Não, aí... Eu já vou te... Ele passou... Deixa eu só... Você pode conceber a noção se ela é maluca ou não. Eu te digo, Bárbara, que ela não é psicopata nem maluca, eu te digo que isso é muito comum com mulher, tá? Uma coisa de Hollywood, mano. Cara, isso acontece com qualquer lugar, eu vou explicar como é que acontece isso ali. Eu já passei por um caso assim, eu não vou contar minha história pra não encher o saco, vou explicar, vou direto ao ponto que importa. Sempre tem um homem que tem a iniciativa de fazer algo grande. Tu pode não gostar de Star Wars, como eu de fato também não gosto, tá? Mas você tem que admitir que a gente tá perdendo os fantudos agora, ô boy. Não, beleza. Tô tranquilo, mas assim, eu respeito pelo seguinte. O cara, ele tinha uma ideia muito simples, que era, eu vou fazer um negócio no espaço, mas vai ter magia junto. Não vai ser, tipo, ficção científica, vai ser fantasia. E ele fez outra sacada, que ele pegou um cavaleiro medieval, que luta com espada e tem um código de honra, e misturou com as paradas de arte marcial para criar o Jedi, né? E coisa de poder da mente e tal. Então, isso é uma sacada que é genial, assim. Apesar dos roteiros dos filmes, da história, do Luke, eu não acho a história boa, entendeu? Eu acho icônica, alguns personagens são icônicos, como Yoda e tal. Mas o que acontece é o seguinte, sempre tem um homem para tomar iniciativa para fazer algo grandioso. E aí essa coisa se torna grandiosa. Por exemplo, Stan Lee e o Jack Kirby, eles foram lá e pensaram, vamos criar uma editora, nós vamos fazer frente a DC Comics e nossos heróis vão ser bem diferentão. Fizeram o Quarteto Fantástico, fizeram o Homem-Aranha, fizeram Blade, fizeram uns heróis assim que nada a ver com os heróis da DC, né? Eram bem diferentões. E... O superpoder da Mulher Invisível era ser a super esposa. Beleza, mas aí... Eu lembro daquele meme que era... Susan, sua mulher histérica. É tipo o Homem Elástico dando uns tapas na cara dela. Oxi. E aí... Para de ser super vilã, Susan. Aí dá um tapa nela. Ai, meu Deus, eu sou super vilã, vou voltar ao normal. Pior que o único poder do seu fantástico agora é ser super Marvel, é verdade, ele é o chifre dele é elástico também. Hora, cite nomes. Nossa. Você é quem? Macho, sei lá, do... Acho que só os vilões, velho. Não, os vilões aqui. Todo vilão agora da Marvel é o Trump, velho. Aí, como eu tava dizendo. Velho, não tocando Caveira Vermelha. Não, é tipo, Caveira Vermelha é o Trump. Isso que é foda, cara. We will make America great again. Sim, mas vai China. Ter. Eu ia falar que o Apocalipse não é crook, velho. Você imagina o Caveira Vermelha, ele tipo, ei, gente, vou fazer um reality show aqui, doido, vou fazer um shitpost. Eu tô imaginando toda uma cultura de shitpost do Caveira Vermelha, em vez de ser o Pepe, as caveirinhas. Ai, ai, sim. Ai. Tá, mas daí, como eu tava dizendo ali, o que acontece? Sempre tem um homem pra fazer algo grandioso e tomar iniciativa. E sempre tem as mulheres que, num primeiro momento, se encantam com isso. Num primeiro momento, se encantam. E elas vão lá e começam a seguir esse cara, querer ajudar esse cara. E elas estão sempre à sombra desse cara. E, no fundo, elas nutrem, junto com essa admiração, com esse encantamento, elas nutrem uma inveja desse poder masculino de fazer as coisas acontecer. E aí elas ficam discordando. Tipo, ela gosta de Star Wars, mas ela discorda de como o cara fez. E aí, com o passar do tempo, o encantamento vai diminuindo e a inveja vai crescendo. E quando chega a hora lá, o cara pensa, pô, Kathleen, essa aqui sempre me ajudou, sempre junto comigo, indica ela. Toda aquela inveja reprimida dentro dela escapa. E ela começa, porque mulher é emocional, ela começa a... tipo, colher, sempre... mano. Cara, sem querer, ela começa a desconstruir tudo que o cara fez, entendeu? Isso acontece, tipo... E muita coisa, não só com gente famosa, como com gente comum também. Entendeu? A mulher, ela sempre tem inveja do poder de iniciativa do homem. E aí, quando ela assume algo que o homem criou, ela começa a desconstruir tudo. Porque já que ela não consegue criar, então pelo menos ela tem que destruir aquilo que o homem criou, entendeu? É por isso que aquela cafeteria que comprava mais caro do homem acabou falindo. Sim, mas eu não acho que é mulher, velho. Eu acho que é todo mundo que se vende pra agenda política. Não é só mulher, não. É, sinceramente. Isso também. Em relação a ela. Só mulher vai chegar e, tipo assim, as mulheres vão destruir. Não, véio, não é, velho. Tu arruma de cara que... na Sony Animation, filho. Tô falando isso porque eu tenho... Ah, Sony Animation é zoado. Sony Animation é muito zoado, velho. Sony, em geral, é zoado. Eu acho muito zoado. Tipo, os caras têm dinheiro. Os caras têm gente lá dentro pra fazer as animações boas, tá ligado? Porque os caras são as animações que tem um teor de humor diferenciado. Você para analisar, era um negócio mais cartunesco, tá ligado? Não é aquela paradinha padrão da Disney, não. Macho, os caras ficam se vendendo. Macho, eu fiquei muito puto. Os caras queriam boicotar a porra de um filme de Hotel Transilvânia, que é pra criança, por causa das piadas do Adam Sandler, velho. Que mundo que está vivendo. Pior que, é o mesmo, Tarkovsky, não quer mesmo o criador do Samurai Jack? Gendy Tatatok. É o mesmo criador do Samurai Jack, velho. É, o cara é tipo um gênio de termos de animação. O cara é bom, na moral. O cara é bom pra caralho. Se vende, principalmente, esse é o ponto que eu ia dizer. Que, tipo, eu odeio Star Wars. Pô, Star Wars mas você não gosta daquele Clone Wars dele, velho. Pronto, é o que eu ia falar. Que a única coisa que se salva no Star Wars e acabou. O que eu vou falar aqui é isso e acabou. Mas é porque aquilo é o Warhammer, né, velho? É clones, a coisa que você gosta. Pois é, Guarda Imperial. São os clones. Porque os clones são fodas, né? Antes do Império, quando era clone contra robô, que ali é camaradagem de guerra até o final, filho. Era legal. Não tem, certo? E a Antiga República, da época que pra você virar um Jedi, tu tinha que ir pra um planeta todo zoado. Que o planeta tinha consciência, parece aquele planeta lá da Marvel, Ego, tá né? ligado? Ele era filho da puta, o Ego. Ou então, é, porque o da DC é gente boa. O da DC é até um Lanterna Verde, mas o da Marvel é filho da puta. Tu ia pro planeta. Eu lembro dessa história do Alamu, era muito bom. Que tinha consciência a porra do planeta, aí o planeta fazia tu ter alucinações por 72 Caraca. Horas. E aí, se tu não morresse, ele deixava tu entrar na caverna dele, que vai até o núcleo, pra tu se fuder lá dentro pra descobrir um cristal que vai ser a bateria do teu sabiolho até tu morrer. Quando já... E ainda tinha. E isso é jogo de. Tipo assim, é Yu-Gi-Oh! De bodega. Tu vai ganhar um cristal, tem o nível de raridade dos cristais. Tu vai pegar um cristal merda, tu vai pegar um cristal foda. Ultra raro essa aqui. Então, basicamente, os Jedi são os bandos de pernilongo. O cara, em vez de matar esses parasitas, ele não, vou trollar um pouquinho. Aí no final o cara vai brincar daqueles joguinhos de celular, de gachapon, saca? Para ver se pega os itens raros. Então é. O universo expandido está hoje de qualquer jeito, é insano, mano. Se o cara botar um cash, ele tem mais chance? Com certeza. Não. Com certeza, sem dúvida. Meu personagem favorito de Star Wars é o Starkiller, o aprendiz secreto do Darth Vader, os jogos do The Force Unleashed. O eu Galen Malek. Muito dele, véio. É, o Galen Malek, aliás. Ele é muito foda. Mano, muito foda. Foi por causa foi por causa dele que a Rebelião Galáctica começou, e não por aquela vagabunda dos Jogos Vorazes. Falei. Tô pouco me fudendo. Ah, é aquela mulher que sem personalidade, eu que a gente rebelo, esquece. Eu me rebelo. Toma no cu. Não, mas isso, legal que eles tiraram até do filme, né? Porque a cena era tão bosta que eles nem deixaram. Ainda bem, né? Em Daniel, mas... Ah, mas apesar disso aí, eu gostei do Rogue One, cara. Achei que... Tem, pelo menos eu achei que tem mais mérito do que esses dois últimos aí. Mas fala aí. Do que o do Han Solo. Não, o Han Solo a gente ignora a existência desse filme. E da Mary Sue aí. Pra mim, qualquer filme da Disney feito de Star Wars não é canônico oficialmente. Ó. Não, é canônico sim, velho. O que não é canônico é o que vem antes. Esse é o problema. A Antiga República não é mais canônica, é o Legacy. Mas aí, ó. Joker, fala aí. Eu queria saber qual é que era o terceiro passo, a gente parou no segundo. Então é o seguinte, na verdade o terceiro que eu tava falando, que depois que lembrando, a primeira coisa que o GW faz é encontre ou crie algo que viole a narrativa. Segundo passo, apontar e guinchar, saca? É tipo igual um porco que esse pessoal faz. Sim. Aí, depois que você identifica o alvo, você isola e você vai tipo humilhando eles, né? Sim. Você vai, tipo, tentar fazer pegar. E... Desculpa te interromper, mas falando nisso, vocês estão fora do eixo da TV aberta, mas vocês estão sabendo do novo, que se encaixa nesse no assunto. Ah, o novo é os bandos de presidente traidor, o novo presidente do Zumbi dos Palmares, lá da associação. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar, tem um novo tópico que eu tenho que criar depois, que se chama... Gamas, que são tipo, são homens piores que os betas, que são os gamas, cara. Ai, ai, ai. Esse negócio é pior do que o Júlio Social, velho. Sobre o assunto. E eu vou te falar um negócio, e esse pessoal, gama, eles se encaixam nesse perfil, velho. Vai por mim. Guarda esse aí que depois vai dar. Vai encaixar um Nando Moura da vida, vai encaixar o Alexandre Frota, vai encaixar esse pessoal todo, porque são tudo gama male. É, o comer o traveco foi a coisa mais honesta que esse cara fez na vida. Não, cara, de coração, mais de coração aberto, né? Num filme, coração aberto? um meme do Alexandre Frota circulando esses dias que mostrava, assim, um cara tacando pau na bunda dele. Tava circulando na internet ali, era velho. Ai, ai, ai. Eu vou abrir o jogo com vocês aqui, gente. A razão porque eu não me considero conservador é porque a principal razão, que no final é minha visão política, que os progressistas não progrediram em nada e os conservadores não conservaram nada. Tipo, eu olho todo o resultado, porque, tipo, os progressistas, progrediu sim. Vocês estão reclamando de racismo, de sexismo, as mesmas coisas de séculos atrás. O que vocês progrediram? Né? Tipo... aí os conservadores, tipo, não, velho, a gente bota todo mundo na nossa trupa e foda-se. Tipo, mas vocês são os caras conservadores? Não, mas a gente deixa todo mundo entrar e foda-se. Aqui é maior, é tipo minha mistura de coração de mãe com orgia de traveco do DR, sabe? Tudo e foda-se. O Vanderlei deu uma ideia errada. O que acontece é o seguinte, né? O movimento conservador, ele é um mito. Né? Se você fala... porque se você ver... Tem um vídeo que eu vou te passar depois, que é do Vox dele, explica muito interessante esse quesito do que o conservador, no final, ele acaba meio que... piorando a própria causa, saca? Esse negócio do PSL é meio que a prova. O PSL é a prova viva, velho. O PSL é muito tiro no pé. É que eu o discurso do conservador... Peraí. Deixa o Joker falar um pouquinho, coitado. Tô tentando. Foi mal. O discurso conservador, ele é difícil de sustentar, tá? E, por exemplo, não houve movimento conservador no Brasil, tá? Por exemplo, as pessoas, elas estavam anti-PT. E aí tinha, elas se tornaram bolsonaristas, não conservadoras. Eu acho que é por aí mesmo. Tá. Por exemplo, você ser conservador, você teria que conhecer o pensamento do Edmund Burke, teria que conhecer o pensamento do David Hume, você teria que conhecer a história, por exemplo, de grandes ícones conservadores, como, por exemplo, Winston Churchill, e pessoas desse tipo. Winston Churchill, eu vou te falar um negócio, ele tinha muitas frases, mas o cara era louco pra porra, velho. Tudo bem. Mas continua. O ponto é o seguinte, o conservadorismo mesmo, e pessoas conservadoras mesmo, que mantêm o discurso, são raríssimas. Nunca existiu um movimento conservador, por exemplo, no Brasil. As pessoas, elas surfam conforme a maré. Por exemplo, as pessoas estão contra o PT, mas para serem conservadoras, elas não poderiam ficar traindo a mulher e traindo o marido. Isso não é coisa de conservador, mas o brasileiro é um povo que trai o marido, trai a mulher, e é uma putaria. O povo brasileiro, ele não é conservador, ele é bolsonarista, ele virou, sei lá, não tô nem criticando o Bolsonaro. Eu acho que é desde o fim do Império que o pessoal fica esperando o retorno de alguma figura messiânica, assim, saca? Aí vem um Lula da vida, o pessoal tipo, agora vai, porra! Esse cara aí é bom. Eu não tenho nada contra esperar a figura messiânica. Eu acho que só figuras messiânicas salvam. Se tu pega a história do mundo, A grande maioria das pessoas nunca fizeram bosta nenhuma. Tipo, por exemplo, quem descobriu que a Terra girava foi um homem, foi o Galileu Galilei. O resto do mundo tava tentando enrabar o Galileu Galilei, entendeu? Quando você pega o Tesla, todos os experimentos dele a respeito da eletricidade, era um homem. E o resto do mundo tava tentando enrabar ele. Então, assim, o mundo, ele depende das figuras messiânicas. Só que o povão não quer um verdadeiro messias. No caso, assim, por exemplo, uma pessoa que tem virtudes, talentos, qualidades. As pessoas querem alguém que pareça elas. E elas são medíocres. Então, elas escolhem messias medíocres. Como, por exemplo, o Lula é um bom exemplo disso, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que não existe um movimento conservador. Existiram pessoas, tipo, o Ronald Reagan era conservador, mas não tinha movimento conservador nos Estados Unidos. O Partido Republicano não é conservador. Existiu o Margaret Thatcher. O Republicano é bem zoado também, se você for ver as histórias deles. Os republicanos são conservadores. Americano, você percebe uma coisa engraçada, velho. É do tipo, eles vão sacudir de um lado pro outro, saca? Aí do nada é Clinton, aí depois o pessoal, tipo, foda-se, vão votar pros Bush, aí o Bush, não, Bush é estranho, saca? Vão votar pro Obama. Aí o Obama, assim, não. Aí eu vou votar no Trump. Aí eu quero ver o que vai acontecer depois. Porque, detalhe, eu já tô falando aqui. O Trump vai ganhar porque não tem concorrência. Foi tipo você pro WO, saca? Porque o pessoal democrata não botou ninguém que tem carisma. Dependendo então, daquele Bernie Sanders, o democrata vai perder. O Bernie Sanders tá uma múmia, velho. Nem o pessoal que tem o apoio automático dele, que é o pessoal judeu, o pessoal mais comunista, gosta mais dele. O pessoal tá de saco cheio. Oi, velho. O Bernie Sanders é too late, velho. Só se você for millennium agora. Os caras não conseguem mais levar nem a sério eles mesmos, velho. É, Então, já era. O Bernie Sanders e o Hillary Clinton já eles perderam a chance, cara. Eles tinham que botar alguém. E é sério, velho. Se essa eleição aí os democratas não repensarem os bagulhos, já era o partido. Não, mas é. Mas o que eu. O que eu acho que o foco, principalmente de. É, né, tipo, na moral, eu tô mantendo minha opinião que política é fake and gay. É, eu acho que o que é o principal foco que no Heros Nós Mortais tínhamos que focar mesmo era na parte cultural, sabe? Você falando que, ah, sim, as pessoas são normes, saca? Essa é a melhor definição, norme. Não adianta você ficar explicando sobre diferentes pensadores, porque, bem, não passa na hora da novela, e aí é chato. Sim. Tipo, eu, por exemplo, gosto de escrever muito, tipo, eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto, tipo fantasia. Eu adoro os livros do Michael Moorcock, gosto do David Gamwell, são os autores de fantasia que ninguém conhece. Eu realmente nunca ouvi falar. E ninguém, a principal razão disso é porque ninguém quer ler, saca? Mas todo mundo leu o George Martin porque tem série de TV. Eu odeio George Martin, cara. Eu espero que... George Martin é um assunto à parte, certo? Eu quero contar a história Eu preciso falar uma coisa. Game of Thrones é uma bosta. E não tem opinião. Não. Hoje em dia ninguém vai discordar de você, velho. Muito obrigado. Essa foi a opinião mais tamer, mais de boa que o Joker soltou hoje. Ah, ninguém vai fazer uma merda. Depois desse ano, vai ser pra falar o que você quiser. Ninguém se importa mais. O máximo que vai acontecer é um milênio aparecer lá na tua página reclamando. O pessoal paga pau pra Game of Thrones só por causa que, tipo... porque ele tem um pseudo... Ele tem um pseudo... Tem muito autor brasileiro melhor do que ele, disso passado. Eu posso confirmar. Mano, eu apresento uma calharada de autores que são melhores, saca? Eu sou um autor melhor que ele. Ele usa moral, fácil de escrita. O que o George R. Martin faz? Ele pega, aí ele cria um pseudo ar de grandiosidade, que é só um chamariz, tipo, castelos, reinos. Mas É muito fácil quando você plagia o Guerra das Rosas inteiro, né? Não, mas tudo bem, pode plagiar. Só que o que eu tô dizendo é o seguinte, que tem aquele chamariz... Tem aqueles partidos de castelos, batalhas, mas no fundo o que o J.R.R. Martin mostra, o que Game of Thrones é? É gente dando umas foda, fazendo intriga, intriguinha de poder, e é uma novela nem um pouco melhor, nem um pouco pior da Globo. Igualzinho uma novela da Globo. Tem até uma clã megera. A Cersei é tipo a Nazaré lá dos Estados Unidos. É uma novela. Mas sabe o pior? O cara tem a capacidade de escrever bem. Tipo, ele tem isso nele. Ele escolhe ser esse gama da vida, saca? Depois eu tenho que definir gama, mas... Os autores de novela brasileira, tu pega lá o Valcir Carrasco, o Walter Negrão, esses caras já ganharam um prêmio internacional do escritor. Eles são considerados pessoas que escrevem bem também. Entendeu? Só que as novelas são aquela merda. Prêmio hoje em dia não valoriza nada, velho. Porque Capitão Marvel vai ganhar Oscar por qualquer coisa. Gente, esses caras, por exemplo, você pega os caras que escrevem novela no Brasil, eles já ganharam prêmios lá na década de 70, 60. Quando ainda significava alguma coisa, né? Quando ainda significava alguma coisa. Na moral. Quando você pega, por exemplo, outras coisas assim, meio avulsa do George Martin, tirando as. Nossa, aquele conto do Prostíbulo de Zumbi, eu tenho ódio desse negócio, velho. Puta que pariu. Como é que é o trauma negócio? Como é que é o negócio? Já estabeleço. Mas aí, uma coisa que prova que o George Martin é capaz de escrever esse negócio legal é aquele do Ducking Egg, saca? Ok. Que é a jornada do Cavaleiro dos Sete Reinos. É uma história bacana, velho. Eu, pessoalmente, gosto muito mais dessa série do que o principal, saca? O problema é que ele teve... Por mim, ele podia se dividir. Isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver com Game of Thrones. Mas quando ele tenta fazer as pontes com Game of Thrones, meio que estraga o bagulho, sabe? Que Game of Thrones é uma merda. Eu não consigo gostar de Game of Thrones porque eu vejo ele ser extremamente raso. O épico dele, o fantasia dele não é alta fantasia. Não é que nem, tipo, Crônicas de Nárnia. Que você tem uma sensação de vastidão mágica e... Tipo o Senhor dos Anéis. É, porque o C.S. Lewis era... Na moral, velho. Eu até acho pai chamar o C.S. Lewis de escritor de fantasia, porque o cara escreve uns livros de teologia do caralho, velho. Sim. É verdade, é massa. Tipo, filosofia... Nossa, velho, eu acho muito foda, velho. Tipo, a base filosófica do Martin não tem uma base filosófica mesmo. Ele não tem. Uma galera trepando, se matando, fazendo intriga. É o seguinte, é um pensamento Weiber, bem... Tá O lance do Martin, velho, é por isso que ele era bem... Eu acho que eu considero bem estilo social, saca? Porque ele dá uns momentos de é JW, assim, saca? Do tipo, porque tem aquela intriga que o pessoal tava falando, que o verdadeiro final de Game of Thrones vai ser o final da democracia. Nossa, velho. Porque do tipo, ai, a Daenerys, sei lá, vai ser votada, sei o quê. Porque, tipo, tinha momentos lá que, tipo, que ele parece que tá brigando consigo mesmo sobre o que ele deve fazer e aquilo que ele quer fazer, saca? São duas vozes constantemente na cabeça dele dizendo pra ele seguir em caminhos diferentes. Eu acho que essa é a principal razão porque ele tá com esse bloqueio com os últimos dois livros. Porque ele pode seguir o caminho de manter fiel aos princípios que ele mesmo criou, que é, tipo, é um princípio bem de morte e niilismo, onde o final ideal de Game of Thrones seria igual ele falou, zoando, assim, que é, ah, eu vou descrever durante o capítulo inteiro a neve caindo nas tumbas de todos os personagens, saca? E foda-se, os White Walkers ganharam. Ou vai pra uma coisa mais parecida do que a gente viu no HBO, saca? É do tipo, foda-se, é fanservice mesmo, o Jon Snow é Daenerys, e o Bran é Reis, foda-se, saca? Essa é outra coisa que eu não suporto no Martin, porque os nomes que ele queria pros personagens são muito meh. Não, mas é interessante que é uma técnica que eu acho que funciona, saca? É de você ter um nome principal, mas você usa um apelido para facilitar você recordar dele. Não, porque não, você tem uma carreirada de personagem. Isso sim, Eu vou te falar um negócio, cara. Se você odeia o Martin, é possível que você odeie um cara chamado Robert Jordan, que é o escritor do Roda do Tempo. Ele é menos degenerado do que o Martin, saca? Eu nunca ouvi falar desse cara, mas tipo, o que eu quero dizer é o seguinte... Ele escreveu a Roda do Tempo, vai ser adaptada, acho que agora, para Amazon, e possivelmente eles vão cagar tudo. Eu acho que eu vi isso aí numa livraria, mas não tô me lembrando agora, não tô associando o nome à pessoa. É tipo, eu vou te falar um negócio, o George Martin fazia fanfics dessa série, velho, pra você ter noção. Ai, meu pai. Era tipo Game of Thrones. O lance do George Martin, pior de tudo, é o seguinte, que eu acho esse o mal. Eu falei que Game of Thrones é uma merda, mas vou falar uma outra coisa aqui que eu vou deixar todos os intelectualzinhos que tiver, sei lá, se tiver algum norme. Joker é polêmico, mano. Esse vai ser o meme, velho. Joga na mesa. Não teria polêmico se não fosse Joker, porra. Alguns homens escrevem tudo queimar, velho. É o Joker, né, velho? Niilismo, Nietzsche, é coisa de gente burra e gado. Tá? Mesmo os raros lírios do campo que leram, assim falou Zarathustra, e que leram a Para Além do Bem e do Mal, mesmo que exista, que não existe, os niilistas são niilistas por causa de Rick e Morty e Jack the Horseman, essas séries bostas. Niilismo é uma bosta filosófica, sabe por quê? Porque, tipo assim, ele é inútil, velho. Ele é a negação de tudo. E isso é uma ideia filosófica fácil de para qualquer imbecil analfabeto absorver. Ah, nada é real, nada existe, nada importa. Ah, não tudo é esforço mental para você pensar em alguma coisa. Você só precisa dizer, ah, eu sou triste. Ah, a felicidade não existe. Nada faz sentido. Rapidão. Isso antes que a gente... Enfim, é coisa de sad boy. É coisa de sad boy. Eu acho que sad boy consegue ser pior, velho. Na prática, o niilismo funciona assim, ó. Você nega o saber do outro para validar a tua ignorância, entendeu? É isso. Uhum. Tipo, você não sabe, ninguém sabe, não existe o certo e errado, todo mundo tá errado. Então eu, que sou um idiota, que não leio o livro e que só quero ficar... Eu quero ser um burro, mas não, eu quero fingir que tenho um senso de profundidade filosófica, então eu sou niilista, entendeu? E o George Martin, ele é niilista. Bem niilista, sim. Cara, se tu pega o Tolkien, ou se você pega, por exemplo, o C.S. Lewis... Os dois. Não, eu vou te dar um exemplo de dois autores. Eles tinham eu dou até mais. Eu dou de dois autores que são, entre aspas, na categoria do George Martin, de ser mais, entre aspas, contra a cultura, que fazem, eu pelo menos acho que eles fazem um trabalho bem melhor. Principalmente nessa parte de, você quer mostrar um negócio mais deprimente e tal. Um é o Michael Moorcock, que ele é famoso pela saga do Elric de Melniboné Bonnet, que é tipo, eu pago muito pau dessa série, puta que pariu, muito foda. Vou dar uma procurada. E depois. É muito trágico essa merda. Tipo, o protagonista sempre se fudendo. E também você vai aprendendo que tem umas coisas muito mais relevantes, tipo, equilíbrio cósmico e tal. Tem uns personagens que estão, tipo, eternamente marcados à tragédia, saca? Padrão, tipo, a minha vida, né? Mas ele escreve bem, saca? Mesmo o cara sendo o Michael Moorcock. O Michael Moorcock é a definição perfeita do que é um anti-Tolkien. Porque tudo dele é o extremo oposto do Tolkien. A forma que ele descreve. O foco dele é história. Então os livros deles são mais curtos. ele não fica preocupando em detalhar, ele vai direto ao negócio. Tipo, ah, tem esse monstro aí, o Eric matou, foda-se. Show. Porque o lance mesmo é mais o drama do carinha. Eu acho que é um dos meus autores favoritos e tal. E se vocês gostam de Dungeons & Dragons, RPG, essas coisas, é obrigação assistir o Moorcock. Ó, só vou fazer uma ressalva rapidinha aqui a respeito do BoJack Horseman, que me ocorreu uma coisa. BoJack Horseman, o personagem em si, ele tem essa pegada mais depressiva, essa coisa mais tipo, ah, eu sou merda, ah, minha vida tá indo pelo fundo do cano, não sei o quê. Mas ele tem aqueles momentos onde ele simplesmente admite que é um merda e tá tentando mudar. E essa é a única qualidade que eu consigo ver no personagem. É alguém que sabe que porque senão não ia ter história, velho. Ia ser só ele no sofá triste. É, tipo... Aí ele tem que ter uma jornada, velho. Senão não adianta. Todos os personagens em BoJack Horseman, aliás, eles sabem que, tipo, cometem falhas absurdas e tem um defeito pesado em cima deles. Eles tentam melhorar, eles tentam mudar. Eu acredito que a mensagem de BoJack Horseman não seja um niilismo depressivo de nada faz sentido. E sim, você tem falhas? Beleza. Então tenta melhorar o que você pode fazer em si mesmo, para que os outros não se afastem de você. E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, faço muito comigo, porque a minha vida é meio complicada. Ah, bem-vindo ao clube. Mas o que acontece com o BoJack the Horseman, que eu odeio, tenho assim, um ódio... padrão, cara. Um padrão. Ódio. Eu tenho um ódio nazista. Eu realmente, assim, começou a passar Rick e Morty, BoJack the Horseman na minha frente, assim, eu me transformo no SJW, assim, eu tenho um surto. Assim. Você joga a TV pela janela? É, tipo isso aí. Porque assim, ó... Você começa os... BoJack the Horseman, ele vende aquela ideia do seguinte, assim, tipo que, ah, você tem que se adequar para as pessoas não se afastarem de você. Mas quando você olha as pessoas que se relacionam com o BoJack the Horseman, eu não acho ele um cara problemático e mal. Ele não faz nada errado. Ele está cercado de pessoas tóxicas. Pois é, só que as pessoas tóxicas que estão ao redor dele, tipo, são todas representações de vários tipos de SJW, tá? Tem a corujinha que ele namora lá, que é tipo, sei lá... Claro, tipo... Entendeu? É uma série feita de pessoa que mora na Califórnia, velho. As pessoas são daquele jeito. Califórnia é outra de putaria, sabe? Velho. É, a Califórnia é legal que voltou a peste negra lá, porque o pessoal caga na rua, foda-se. Por mais que todos os personagens de BoJack the Horseman sejam bosta, eu acho que o menos bosta é o BoJack the Horseman. Justamente ele é o que a série mais diz que ele tem que mudar. É como se ele tivesse, carregasse dentro dele, tipo, uma certa... Eu percebo esse subtexto, sabe? Que o BoJack the Horseman, ele carrega dentro dele uma certa masculinidade antiquada, que seria esse o problema, sabe? Um histórico. Por exemplo, tipo assim, ó, ele se envolve com a mina lá, e daí ele começa a ter ciúmes, ele começa a projetar uma vida com ela, ele começa, por exemplo, a projetar algo que não se encaixa no mundo moderno. E aí ele acaba, assim, digamos, pressionando aquela pessoa a se afastar dele, ele acaba sempre mostrando que ele age de forma compulsiva, que ele age de forma autodestrutiva e tal, e a pessoa se afasta dele. Tipo, isso aí é uma linguagem de assim, demonização e de domar mesmo o homem, entendeu? Desconstrução. Você acabou de descrever minha vida, velho. É propaganda, relativista. É, eu acho que o Joker, na moral, véio, você tem que caçar um cara chamado Oi Benjamin, que ele era... Não, ele é stand-up, comediante stand-up e tal, ele é pianista. Aí ele era colado com esse pessoal de Hollywood. Aí ele começou a tretar com o povo, por causa principalmente desse lance de crianças transexuais. Aí ele ficou putaço, aí o pessoal de Hollywood e também o pessoal de conservador todo meio que traiu ele. E agora ele tá meio que por conta, saca? E é interessante que, tipo, é meio que o padrão do BoJack, saca? Tipo, ah, o cara vivia num ambiente hollywoodiano, democrata, que tem esses valores, e se você não se aderir à máquina, saca? É tipo, parece que as coisas do Pink Floyd. Welcome to machine! Do tipo, se você não se aderir, você é massacrado por ela. Ele tinha tudo na então, vida, a melhor e forma... tava na lama, né? É. Isso até é uma forma que eu queria até incluir nesse podcast, tipo, dá mais, não sei quanto tempo o chat já tá aqui, acho que começou, nossa, já 1 da manhã, meu Deus. Eu nem vi o tempo passar. Ok, dá mais um tempinho, mais um tempinho. Mas eu acho que o foco para combater essas partes de niilismo, os mares do mundo moderno, é simplesmente não lidar com eles. É simplesmente não pega essa passagem, saca? Não entre nesse caminho. É só deixar morrer na praia. É muito simples, tipo... Cara, é tentar não ter dinheiro pro pessoal que te odeia, saca? Se você tá vendo que a Marvel tá, tipo, fazendo coisas que você, por princípio, não concorda, você não precisa ir no cinema. É justamente. É por isso que eu vou parar de falar. É basicamente isso que a gente tem que fazer, que é o tópico, né, cara? Que é como combater esse tipo de pensamento. É não patrocinando, pô. É por isso que eu vou parar de comprar sabão em pó, uma porra da Gabriela. Que tá fazendo propaganda, eu quero mais que ela se foda. Tomar no cu, vou lavar minha roupa com sabonete. Eu peguei nojo, eu já não queria mais dar dinheiro pra Marvel. Mas depois que eu vi os atores fazendo campanha pra parada de criança trans, eu peguei um nojo da marca, cara. Que eu não vou comprar nem roupa pra meu filho da Marvel, nem nada, né? nada mesmo. A HQ da Marvel nem se fala. Eu não quero nem me dar o trabalho de baixar um scan da Marvel. É, porque eu tô achando engraçado isso aqui, do tipo, qualquer justiça social, o pessoal do canto lá da Marvel ia ver qualquer coisa que o Joker fala, nazista, não sei o que, saca? Porque, ironicamente, é isso que vai acabar facilitando o retorno legítimo do fascismo, porque as pessoas não vão saber mais o que, que é o fascismo, saca? E quando acontecer, elas não vão ver de onde é que vai vir. Não, eles não parecem, vai ser só mais uma variação da justiça social, saca? O que acontece comigo, por exemplo, eu não gostaria de viver no fascismo, entendeu? Um estado fascista e tal. Mas esquece, não é questão nem de querer gostar, saca? Tipo, eu acho que já estamos caminhando para um caminho... que pleonasmo, caralho! Maravilha! meu Deus. Então, eu acho que tá chegando pro... Acho que vai reviver de novo os anos 20, saca? Da hora! Que foi do tipo... É, de anos 20 e 30, acho que vai ser uma repetição. Se for com as vestimentas, eu até... É, todo mundo ganha o uniforme do Hugo Boss, fuck yeah. Caso roupa de mafioso seria da hora. Todo mundo escutando jazz, assim, aí do nada, tipo, vamos voltar. Sapato preto e branco, chapéuzinho, sei lá. O tipo, universo de 2020 vai ser tipo um roleplay de Call of Cthulhu, só que ninguém pode parar de jogar. E você vai perdendo sanidade, lentamente. É, e o Cthulhu vai comer todo mundo. Exemplo, hoje em dia você já não pode mais sorrir, né, cara, sem ofender alguém. Porque inventaram, não. Você não tem pena das pessoas com depressão? Porque tem agora essa porra dessa merda, desse caralho de gatilho. Você não pode demonstrar felicidade. Ai, porque você sabe que não pode fazer um gatilho em alguém. Pô, mano, pode. Gente, você então que foi atacado por um justiceiro social, então o que, que eu falo pra você? Nunca se desculpe. Se ele tentar te destruir, você revida, do tipo, no mercy. Do tipo, não tenha medo de falar a verdade, bater de frente, porque é um povo covarde por natureza. Ah, normal. E o detalhe... Se você for dono de página, pode banir sem problema. Dá ban, foda-se. Se vier gritando na sua cara, você planta um socão na boca dele, que é melhor. Então o que acontece? Desde que você mande o filho da puta pro necrotério, por favor, obrigado de nada. Caralho. Não se esquece também de pedir pra alguém gravar e você postar surra na internet. Você já liga pra porra do açougue aí, ó, presunto novo aqui pra vocês, valeu. Que nojo. Mas uma coisa que eu acho que é importante, por exemplo, pra combater, porque a proposta do podcast ali que o Bárbaro definiu seria a infiltração dos SJW, né? Sim, a senadora da China. Exato. Não, isso é que é engraçado? A China odeia a justiça social, velho. Eles têm até qualquer um negócio, eles têm uma variação, tipo, é um xingamento que eles têm em mandarim, que significa branco esquerdista, saca? Sim. Pô, vem pra saber disso aí pra gente não falar. Eles têm eles não gostam, nem fudendo o povo. Tipo, tem xingamento em chinês pra SJW, sim, eles não gostam. Quero saber disso aí. Caraca. Mas o que acontece é o seguinte, ó. Por exemplo, só existe... A única alternativa à democracia que existe é o fascismo, entendeu? Tem gente que ele pensa assim, porque eu sou fascista e não sou comunista. Cara, mano, vou fazer igual o Obi-Wan, eu vou pra, sei lá, o deserto, vou minerar... Será que é o Obi-Wan fazendo? Ele ficava fumando aí. Pedra no deserto, o Obi-Wan ficava fumando pedra lá. Eu ficava fumando pedra, pra pensar, comendo aquela tá rolando assim. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo... O comunismo, o comunismo nunca existiu. Vamos pegar o exemplo de um Estado fascista e comparar com o Estado comunista. Se você pega, por exemplo, a Alemanha do Hitler e compara com a Coreia do Norte, é a mesma bosta, entendeu? tem o líder militar, é o Estado todo militarizado, oprimindo o povo, tudo, a economia só produzindo a indústria bélica, nada voltando para o povo em benefício. Então, por exemplo, tem a galera que fala, eu sou fascista mesmo. Velho, você ser fascista... O movimento fascista, ele é bem complexão, sabe? É difícil até definir, porque, por exemplo, tem a diferença do pessoal do Mussolini, do Hitler, sim, do pessoal da Espanha e tal, porque mas... até a parte rapidão, aqui, por exemplo, você estuda, por exemplo, parte de arte. Tem uma parte do fascismo que envolve arte. E o pessoal de publicidade sabe disso? Que sempre tem uma aulinha lá que o pessoal põe o videozinho da mulher lá que era ministra da propaganda do Hitler. Sim, da hora. Que é tipo aquilo... é isso que é engraçado, né? Faculdade de comunicação é a maior fábrica de justiça social. E caralho. Os requisitos mínimos é assistir essas propagandas de nazista pra vocês aprender as técnicas, que são as mesmas coisas, velho. Bate-pau. Maravilha. Na prática, a minha ancestralidade de... Acho que a Nazi aqui já tá tipo... Oi, véi! Já tá suando. Começa a suar frio, tá ligado? Já começa a sentir o cheirinho da fumaça. Oi, isso é de ser mito, tá? É que assim, se você pega, por exemplo, sei lá, o fascismo do Mussolini pro nazismo, pro... Velho, assim, ó, tu tem que cagar pra teoria, entendeu? Tipo, que o Hitler... Ah, teoria é uma coisa, né? Outra coisa é prática, realmente. É, tipo assim, ó, a teoria do Hitler, foda-se. A teoria do Mussolini, foda-se. A teoria do marxismo, foda-se. Na prática, você vê que os estados fascistas e os comunistas têm porra de diferença nenhuma, cara. Eles têm um embasamento teórico diferente, mas na prática é aquele estado inchado, militarizado e focado em produção de indústria bélica. Se tu pega, por exemplo, o nazismo... Por que eu tô achando que a gente... Eu achei que a gente ia postar esse podcast lá. Eu achei que a gente ia ser atacar por justiça social. Eu tô achando que vai ser a galera do POU. Ah, sim. Do Forte, saca? Eles são tipo... Eu tipo, já tô imaginando os memes, eles vão pegar... O que eu quero dizer é o seguinte, é que eles vão pegar minha página, velho, eles vão botar todas as pinhas, saca? Sim. Mas é que assim, o negócio é o seguinte, por exemplo, a gente tá falando como combater, né? E eu acredito, olha o que eu vou falar aqui, vai ser muito rebelde, muito louco. As pessoas confundem democracia com oligarquia legislativa, tá? O que é a oligarquia legislativa? É, por exemplo, você só tem uma função como povo. Você escolhe os caras que vão mandar em você pra caralho. Isso não é democracia, é o que a gente vive. Então as pessoas pegam raiva da democracia porque acham que a democracia é isso, é você escolher um monte de político pra mandar em você pra caralho, que é o que a gente vive no Brasil. Não, a democracia é a vontade do povo. Por exemplo, se o povo quer que o Bolsonaro faça uma ditadura e o Bolsonaro fecha o Congresso, isso seria mais democrático do que manter o Congresso aberto, porque é o que o povo quer, caralho. Tu entendeu? Verdade. A política é funcionário do povo, cara. Foi o povo que escolheu o maluco pra ficar lá em cima. Não é a gente que tem que servir esses vagabundos, não. Pois é. E aí o que acontece? Como combater? Eu acredito que a gente vai combater isso, olha só, de forma verdadeiramente democrática. Porque a esquerda se apropriou da democracia, significa domínio esquerda, né? A democracia é as massas se movimentando. Nós vamos nos movimentar. Quando eu criei a Quarto Mundo, foi por inspiração ali da página do Luigi e da Boteco of Comics, principalmente, eram as duas páginas que eu mais seguia. Daí eu falei, pô, os caras são pessoas comuns com as suas páginas, eu vou fazer a minha. E aí fiz. E aí a gente já fez a propaganda da Destro. A Boteco of Comics e a Quarto Mundo foram, acho que, as páginas... Peraí. Vou deixar o tempo vazio, porque a gente vai começar a fazer propaganda, a gente pode cobrar um pouquinho com isso aí, tá? Eu só fico imaginando que a galera... Não, mas o Destro parece ser legal, eu ainda tenho que ler, mas... Eu fico imaginando que a galera vai, tipo, ilustrar a gente como se a gente fosse um ex. Mas nada de mexente grátis ainda. Ai, ai, ai. A gente tem que produzir material. Por exemplo, Bárbaro, esse teu podcast é assim que nós vamos combater. Cara, é produzindo o conteúdo. Ah, velho, e vou te falar um negócio. Mano. Ninguém vê TV hoje em dia. Tem uma minoria que vê TV. Mas pra que você vai ver TV se você liga o YouTube e vê tudo, cara? A gente vai se espalhar pelo Facebook, pelos podcasts, a gente vai escrever livro, a gente vai oferecer entretenimento alternativo. A gente tem que pensar que o super-homem, um dia, o Superman, cara, ele foi criado por dois jornalistinhas fracassados, imigrantes dos Estados Unidos, que fizeram uma tirinha de jornal que eles vendiam assim por centavos, aquela tirinha. E não tinha consistência nenhuma, saca? Do tipo, o fato dele voar foi meio que cagaço, saca? O primeiro Superman era um mendigo. É, que tipo, ah, é. Não, é que tipo, ele saltava, assim. Aí o pessoal entendeu errado, assim. Tipo, ah, ele voa, né? Ele, ah, é. Aí começou a fazer história com ele voando, mas nunca foi estabelecido que ele podia fazer isso antes. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que, por exemplo, tudo tem um começo. E no início, os quadrinhos, eles eram uma alternativa à literatura americana. Que ela se tornou muito, assim, chique pra elitizado. E o povo popular, acho que queria ver herói, queria ver aventura, queria ver os caras descendo a pancada nos bandidos. Era a crise de 1929. Os caras lá se fudiam na mão da criminalidade. Eles queriam ver o Batman arregaçando com os bandidos. Era um sentimento reacionário, entendeu? E nós estamos, de novo... Você falou, ah, o futuro vai ser a década de 20 de novo. Exato, a década de 20 de novo. E nós estamos aqui como foram antigamente os nerds lá, antigamente que criaram o Super-Homem. Nós vamos criar os nossos heróis, nossos personagens. Vai ser o pessoal que fazia... Não, vai ser igual o pessoal que fazia a Weird Tales nos Estados Unidos. Que era o Robert Howard, o Lovecraft. Aí é da hora. Que era um bando de tipo... Cara, eu acho engraçado, porque tipo, se o Lovecraft e o Robert Howard fossem dessa época, estaria possivelmente no servidor de Discord fazendo shitpost. O Porsche, né? Porque, não, sério, o Lovecraft era o sei lá, o Van Gogh do shitpost, velho. Lovecraft odiava tipo, assim, ele é um troll. Não, o Lovecraft odiava todo mundo, velho. Ele odiava os esquimós, odiava negro, não sei o quê. Mas ele casou com uma judia, isso aí eu não entendo. É, eu sei, é zoado, né? E ela, de acordo com as palavras dela, porque eu sou muito nerd com o Lovecraft, aí tem as cartas dela falando, ah, ele era um amante adequado excelente, algo do tipo. Significa que ele tinha um pirocão. Eu diria que é tipo, adequadamente excelente é do tipo, ah, eu não sei o que dizer, saca? Então, whatever. Mas quem tiver curiosidade, pesquisa o nome do gato do Lovecraft. Ih, rapaz. Esse aí? Aí fica difícil. Aí fica difícil, né? Esse Lovecraft é um shitpost, é foda. Mas é isso que eu falo. Se vocês querem futuro entretenimento, velho, você tá olhando pra ele. É do tipo, a gente, como nós, tá tipo, ah, dando opinião, falando. É, eu tô com mais uns planos diferentes para podcast. O pessoal do Quarto Mundo também, Boteco. O jogo que você falou que você escreve, né? É, eu tô... Escrevo. Vários livros escritos já. Então, porra. Você quer fazer mexendo aí de uma vez, velho? Eu não registrei. Aproveita que é de graça. Ah, então pera. Então espera um pouquinho. Se a gente vai fazer uns previews aí, a gente dá um jeito de... Eu pretendo fazer ilustração, lançar, então futuramente... Uma das coisas... Só desculpe interromper, mas eu vou encerrar a minha parte. Um dos motivos pelos quais eu criei a Quarto Mundo, além de zoar muito com os SJW, e pode ver, cara, eu não sei o que acontece, o pessoal parece que se irrita com todo mundo. Tudo nós, eles se irritam com nós, mas parece que a Quarto Mundo é a que eles mais odeiam. Pelo menos eu vejo nos grupos assim. É porque que é o que acontece, eles tentam, igual eu falei, eles tentam isolar você. Isolar. Então, quando eu vi que, tipo, caralho, velho, a página é de boa, mas tá, tipo, sendo coisa, eu tive a ideia, não, velho, eu tenho que unir esse pessoal, eu tenho que fazer coisa, aí o podcast meio que foi surgindo isso, porque eu vi que vocês sempre tem muito o que dizer sobre essa parte. É tipo Avengers. Até razão que eu tava postando. Tá, mas tipo, eu tava postando um pouco na minha página por preguiça mesmo, saca? Do tipo, eu tô sentindo que tava falando com a parede. Entendi. Mas tu sabe de uma coisa, Bárbara? Eu falo isso pra você, pro Leprechaun, e até pro Moriarty que tá aqui escutando, o Pendragon e tal. E pra galera do Templário, teus próprios ADMs aí. Engraçado é o seguinte, tipo, se tu pega eu. Pro Luigi, Bastardo, ou pra você, ou pro próprio Leprechaun ali, nós temos opiniões muito diferentes sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo. Lá na minha página... Lá na minha página, ainda a gente... Bem, né? Que bosta não, assim, seria a gente... Pois é, nós somos tolerantes, velho. Entendeu? Tipo, agora tu pega um SJW, pega, assim, tipo, uma feminista negra e coloca ela discutir com uma feminista branca. Elas vão discutir privilégios. Vocês vão ver que eles não se suportam entre eles. Elas vão acabar. Gente... Não, você... elas vão começar discutindo e vão acabar treinando se lambendo, certeza. Não, é engraçado que. Em HD. Vou acabar se É o seguinte, quando eu consigo me encaixar no espaço, eu fico muito de boa, saca? Tipo, eu tô morando aqui num alojamento com uns trocentos caras diferentes. Caralho? É, isso parece ser muito gay. É bem gay. Muito gay, velho. Mas é igual eu falei, velho. Do tipo. Eu consigo puxar assunto e trocar ideia sobre qualquer assunto estúpido, assim, saca? E honestamente, eu não sou tarante o caralho, eu tô cagando mesmo, foda-se. O lance que a mídia finge que ela não entende, que jornalista, isso é... Todo mundo sabe disso. As pessoas gostam de grupos preferenciais que são, tipo, pessoas que pensam igual... Não igual, assim, mas na mesma linha. Então, a gente sempre vai ficar nesses grupinhos. Então, quando a pessoa começa a sair do padrão, é meio normal você excluir ela. Então, tipo, o pessoal fala, ah, é racismo, é sexismo, é taxismo. Foda-se, saca? Porra, taxismo é foda. No final, isso é meio simplesmente o ser humano querendo ficar próximo daquilo que ele conhece, velho. Que isso? Oh, meu Deus, aí. Acabou a bateria do Petragão, então morreu. É um instrumento musical, essa merda. Não, Leprecal. Entra e sai. Aquela hora. Eu queria falar aquela hora. Não, João. Ai, caralho. Era exatamente isso, velho. Era o Leprechal. Oh, não. We lost another one. O anão morreu, o anão morreu. Não. Voltei. Boa. Não, velho, os Leprechal são os clientes da merda, velho. Foi eu pegar o assunto, maluco. Já veio a Skynet. Leprechaun é basicamente um anão ruivo que enche a cara. Maravilha. Eu diria que os Leprechaun são os judeus da Irlanda, mas tudo bem. Tá, o que? Tá com pote de ouro lá, caralho? Ué. Pô, quem me dera pote de ouro? A diferença, mas o que não. Eu falar, cara, a diferença é que o Leprechaun vai te ajudar a encontrar ouro. O judeu, ele vai te matar pra ficar com ouro. Não, a gente vai se ajudar isso que a gente faça parte da tribo, velho. Goi. Eu ia falar sobre... O que eu ia falar sobre é justamente, cara, de novo, né? Foi, tá aí, tá direito? Então, gente, eu queria pedir, tipo, considerações finais. Vamos escutar eu queria falar, cara, justamente sobre isso, daquele comportamento de piranha que a gente tava falando deles. Que saiu hoje mesmo uma matéria no jornal sobre o novo presidente do bagulho do Zumbi dos Palmares. E o cara tem posicionamento político totalmente avesso à esquerda. Mas totalmente. Ainda bem, né? É isso que eu tô falando, velho. Os políticos apareceu no Jornal Nacional, a gente tava falando. Eu tô aqui com a televisão ligada. Apareceu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, as postagens dele. Falando que ele não é a favor de negro mimizento, assim mesmo. Caralho, a gente já tá tendo informação na íntegra, rapaz. Ele já meteu o pé na porta total. Caralho. E ele tá totalmente isolado, tá ligado? O jornal deu a matéria como se ele estivesse totalmente isolado, descolado do movimento negro. Como se ele fosse... Quando na realidade o cara só tá dando a opinião dele. Que é diferente de 99% do movimento negro brasileiro. O cara saiu da narrativa, velho. O cara quebrou a narrativa. O cara saiu da narrativa, até o jornal isolou o cara. O jornal não deu notícia. Normal, velho. Você acha que o pessoal... Essa ingenuidade de vocês em achar que jornal faz... Não, isso é assim. Gente, da Globo a gente não espera nada. Não, eu não espero de nada de um tipo de jornalista em hipótese alguma, velho. Coisa que eu confio menos do que um bandido no jornalista. Pelo menos um bandido é direto ao ponto. Eu acho que o único jornalista que eu confio é o cara que eu conheci no grupo de WhatsApp, que ele vai me ajudar a fazer o meu negócio do blog, divulgação e o caramba. É porque ele também... Ah, é publicitário, é marqueteiro. Ele tem o site dele, né, o Lepop, e ele me contou a historinha dele, que, tipo, ele tava vendo o mundinho nerd ser destroçado, virar coisa de esquerdista vagabundo, mas ele tava cansado de reclamar, então ele foi lá e decidiu fazer o site dele, o Lepop. Tem notícia de videogame, ele faz crítica de cinema. Aliás, ele dá algumas ele dá umas matérias de cinema pra gente na íntegra, tá ligado? Droga, a gente me deu merchan de graça pra ele, droga. Não, eu não falei o nome dele. Eu não falei o nome do site. Se quiser um beijete, você já pode entrar em contato com a gente, a gente negocia um preço. Oxi! Aliás, também ele às vezes dá uns spoiler maneiro, né? Pra saber se vale a pena ver ou não. Não, mas pra saber se vale ou não ver o filme, tá ligado? E foi graças a ele que eu salvei o meu estômago de ver muita coisa ruim. E aliás, eu recomendei Godzilla pra ele. Ele gostou e também, porra, Godzilla foi o mais bonito do ano. Eu chorei vendo aquele filme. Não, mas de longe. Ah, cara, mostra. Eu gostei do Creed lá, que tem o Stallone e tal. Esse pra mim foi o melhor filme do ano. Eu não consigo gostar do Stallone, velho. Na moral, eu acho ele muito babaca. Eu gosto do Stallone demais. Olha, pra mim, melhor personagem feminina do ano foi a Mothra, aquela mariposa gigante do Godzilla. Eu gosto da Alita, velho. Eu gostei muito Eu assisti a Alita. Eu assisti a Alita, cara. Eu quero uma continuação desse filme. Alita, velho, foi. Então, Alita realmente é uma super heroína feminina. Aquilo sim é que é uma mulher power, tá ligado? Sem falar que ela é robô. Vocês sabem qual é que é a melhor personagem feminina do ano? De verdade mesmo? Manda. É a Estelar lá da página, sabe por quê? Porque tem uma galera que vai lá na página e diz que a Estelar não existe, que eu criei ela. Só pra mentir pras pessoas que eu não sou nerd. Não. Sério. Joker, a gente já estabeleceu que você e seu irmão são a mesma pessoa, saca? Então, sim. Então é só mais um, saca? É tipo dupla personalidade com uma wife, tipo assim, tá ligado? Eu sou um cara. É igual no filme do Joker, você tá alucinando tudo, saca? Eu cara, sou... imagina se eu falasse na página que eu tenho mulher e três filhos. Porra! Não, pois é, tipo assim, ó. Um dia, eu tinha aquela página Coisas que as Mulheres Estragaram, né? Que já foi... Cara, o Face tirou lá do ar, daí eu fiz apelação e eles devolveram umas duas vezes. Na terceira vez eu pedi apelação, eles disseram assim, ó, vai tomar no cu. E, por exemplo, tipo, o pessoal, eles acham assim que eu sou um nerd sozinho num cubículo, assim, com um computador. Um gordo careca com rabo de cavalo. É, de 40 anos, e aí eu tenho, tipo, vários perfis fake, tipo, o Noturno, a Tempestade, a Estelar, todos os ADMs da Quarto Mundo, todos eles são só fake. Que eu fico interagindo comigo mesmo, sabe? Tipo, eu sou aquele cara fragmentado, entendeu? Eu gostei desse homem, é um filme bem bom. Caralho. Eu gostei dele. Aliás, eu fico imaginando como é que seria. Na fragmentação é maneiro, pô. Eu tive um delírio aqui agora imaginando um arco na DC. Como é que seria um relacionamento entre o Coringa e a Estelar, tá ligado? Pô, cara, seria uma... Não dá ideia pra esse povo não, mano. Depois dessa eu vou encerrar, gente. Depois dessa eu vou terminar, senão vocês vão acabar dando material de graça pra DC e vai foder. O que quer dizer, hein? Mas deixa eu te contar o nível de paranoia das pessoas. Daí tinha aquela página. Coisas que as mulheres estragaram. Estragaram. Pois é. Aí um dia eu peguei e gravei um vídeo. E acho que eu postei naquela página, assim, mas não mostrava o rosto, ela só mostrava eu conversando com a Estelar. Eu falei pra ela assim, eu falei, tu não existe. Estão dizendo que você. Ah, eu lembro desse vídeo. Eu falei assim, estão dizendo que você é igual a neguinha lá do filme do Coringa, que tu não é real. Aí, foi umas mulheres lá na página dizer que eu contratei uma atriz pra fazer isso. Vocês acreditam? Isso é dedicação, velho. Isso é o método. Eu não duvido cê nada, tá, velho. Você tá do método a ponto de você realmente contratar ela, mas você chegou a namorar ela. Velho! Porque senão, realmente, eu tenho um clima, então a gente vai casar. O que eu quero falar, viu, Bárbara, é o seguinte. Tipo, eles fazem uma imagem da gente que nós somos solitários e tal, mas eles são... O SJW... Ele projeta as merdas. Eu tenho noiva agora há pouco aqui, atrasou o podcast. Porque eu tava recebendo meu cunhado, o Leprechaun é pai de família, tem filho, tem uma esposa, você mora aí no apartamento com 400 gays, a gente... É uma festa. Tem conta pra pagar. Festa da salsicha, né? Aquela maravilha. Imagina que é igual aquela orgia bizarra lá do filme do Conan, sabe? Que tem cobra gigante, é uma merda. Ui. Do Tulsadum? Do Tulsadum. Aí o cara vai cozinhar o estrogonofe lá de gente lá. É uma beleza. Porra, delícia. É moca. Do nada só entra eu com aquela pintura de guaxinim, saca? E, Bárbaro, a gente podia fazer um dia uma análise de como que eu acho, por exemplo, Conan 1 um filmaço. E acho Conan 2 é um filme uma do caralho, velho. Agora, Conan 2 eu acho uma bosta. Me desculpa. Falou óbvio. Essa foi a coisa mais óbvia que você falou hoje. É. Gente, vamos então encerrar hoje. Que tinha o cara do castelo. O cara do castelo fala uma frase lá que parece que ia ajudar. Vocês lembraram que era outro filme, sabe? Tipo, Conan. Quando imagina alguém falando que ele viu o papo. Ele é o vilão. Aí eu já não entendi mais nada e taquei foda-se pro filme. E o Conan nocauteando o Camelo. É. Eu só lembro do Camelo cuspindo no Conan de novo. Nossa. Então, parece a gente. A gente até tentou seguir o roteiro mais ou menos, mas... É. O que eu acho engraçado é que no filme 1, o Conan descia a rola na mulherada, né, cara? E no filme 2 ele só ficou flertando com aquela princesinha, flertando. Eu achei, pô. Acho que o Conan parece assim que virou viado. Em questão de 5 anos, mudou a sexualidade do Conan. Ah, depois ele ficou pior, porque tem o Red Sonja. E nunca resolveu aquela dúvida eterna que a gente tinha de se o Conan ou o Red Sonja realmente se deram uns pega ou não. Bom, mas eu tenho certeza. Na minha cabeça, sim. Nas comics, o Conan sempre encontra um par feminino que acaba lutando feito ele, e ela acaba morrendo ou acaba abandonando ele. Não, nem todas sempre. Tem uns que são repetidos, assim, tipo a... um cabeção da outra, Varélia. Ela, tipo, era bem recorrente, assim. Até acho que ela morreu, mas tem umas outras aí que realmente morrem, e tem umas que são inúteis, né? Se você ler os contos aí, que tem uma cena pra porra ali. É, eu lembro que eu tinha uma edição aqui onde ele tava lutando contra o Deus Aranhazado, e ele tava apaixonado por uma menina lá que acabou morrendo envenenada, tá ligado? Tipo, ele saiu de lá gritão, velho. Mó mal. Ok, até mais. Eu vou arranjar outro bitch. Deixa a cara. E pra encerrar, eu só vou relatar uma coisa que eu fiz ali na Quarto Mundo uma vez, né? Tipo, nós tava falando de bolha, de tudo e tal. Tipo, por exemplo, um dia eu cheguei ali na página e fui bem sincero com a galera, assim. Eu não escrevi assim com todas as letras, porque não dá pra falar, usei número e tal, né? Mas eu falei basicamente que tu não pode interagir na minha página. Caralho! Bravo! Agora toda a esperança que eu tinha de... Não... Deu ser expulso do SoundCloud, se foi. Fudeu. Ok, gente. No último minuto, solta essa. Vai.